Léo tá aí, aquela bicha? Tá todo mundo aqui, ô seu retardado. O Léo tá aqui, porra. Não, a vaga de retardado já tá ocupada no BDL. Olha que tem concorrência, hein? Contadinha, bicha, né? Abriu concorrência pra vaga, hein? Por falar em retardado, gostou da minha homenagem de aniversário, Dadá? Sou o quê? Eu acho que ele nem viu, cara. Da flor que eu mandei pra você no grupo de discussão do BDE. Nem vi. Nem viu. Uma flor em homenagem a seu aniversário, Dadá. Só eu lembrei. Assim ele vai ficar chateado. Não, você, o Sorg lembrou um dia depois e o Manhattan me ligou no dia. A voz de desapontado do Creed. Pô, sacanagem. Nem vi. Uma flor com todo mas ele é ele é uma diva, cara. Não machuca os sentimentos dele. Diz que tu viu. Uma flor frágil, protegida entre duas mãozinhas, assim, como quem quer dizer, olha, você é frágil, eu estou te protegendo, com todo amor. Uma margarida, Dadá. É, alguma coisa me... E vindo de você, cara, eu não devia ter aberto mesmo, velho. Eu não devia ter visto. Se fosse do inferno, eu ia pensar em abrir o e-mail. Ai, se fosse do inferno. Meu Deus. Quer que a gente saia daqui? Não, é que o inferno deixa. O inferno não é tão. Não tá tão escroto. Quando tu vai conversar com ele, ele é muito gente fina, meu. Tá bom, Léo. Tá bom, Mo, agora cala a boca. O inferno, cara, ele não tá tão escroto igual o Creed, entendeu? Que isso, inferno. E isso não é um elogio, tá? É, meu Deus do céu. Quanto mais você fala, pior fica, tá? Tá, parar de falar. Cara, se fosse os outros, eu não ia ligar, eu abro os e-mails normal. Dadá, você tá na remo, cara. Quanto mais você se mexe, cara. Mais você tá afundando. Tá chupando o pau do inferno. É, Dadá, menos, Dadá. Não acredito. Vamos começar, vai. Não acredito. Não pode ser verdade que eu vi, não pode ser verdade uma porra dessa. Dá mais 5 minutos que eu tô comendo, cara. Pô, tá com uma fome. Dá mais 5 minutos que o Dadá quer fazer mais elogios ao inferno. Não. Cala a boca, viado. Não. Caralho, quase morri agora. Cala a boca, Creed, porra. Não fui eu não, porra. Não, foda-se quem foi. Então, senhoras e senhores, bem-vindos ao... Eu esqueci o que que a gente... Ô, cara burro. É, EnxutoCast. É isso, esse aí. Tá. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o cansado Leonardo, já tô de saco cheio antes de começar esse podcast. Eu tô cansado pra caralho, só trabalho nessa porra, merda. E tô, como de hábito, com os nossos queridos queridos e alguns putos amigos. Inferno. Puta que pariu, caralho. Ah, cala a boca. Kid. Fiz aniversário, Dadá. Foda-se. Dadá. Feliz aniversário, Dadá. Cala a boca. Sorg. Piada, filho da puta. É, também acho. Moi. Morra, Dan Slot. Também, já cansou. Eu não... Quase morrendo, mas tô aqui. Chega, super. Só bater do cartão. Também acho. Enfim, a gente tá aqui há exatamente 1h19 decidindo se a gente vai falar do assunto que tínhamos escolhido ou se íamos ficar batendo papo pra vocês nos ouvirem. Depois de muito mimimi, a gente decidiu que sim, vamos falar do assunto. Então, falaremos brevemente e com todo o nosso... Como fala quando você tem... Conhecimento. Nossa expertise. Todo nosso entusiasmo. Expertise. Ei, Inferno. Todo o nosso expertise sobre a evolução dos videogames. Desde os primórdios até hoje em dia, quando você ainda era uma mera célula no saco do teu pai, até o que nós temos hoje despontando para o futuro. Mentira, não vamos falar de tudo isso, que é assunto pra caralho, a gente vai acabar falando só do que a gente teve. E segue o baile. Galera, alguém quer falar como surgiu o videogame antes da gente começar qualquer coisa? Uma pergunta, como surgiu o videogame? O Dadá agora tá aprendendo a fazer onomatopeias, além de imitações. Esse menino tá me dando orgulho. Ele vai virar aquelas caixas ambulantes, tá ligado? Tipo o neguinho do locadinho de polícia, né? É que o Dadá passa muito tempo observando a natureza, conversando com os animais, entendeu? Ô, chega, porra! Crianças, pra quem não sabe, os primórdios dos videogames começaram lá nos anos 60 e pica, 70 e pica. Dois doentes, que obviamente não comiam ninguém, viviam no laboratório, conseguiram fazer um joguinho de tênis com um osciloscópio. Aí a porra tá desandou. Os precursores da Atari conseguiram criar o Pong, que era totalmente elétrico, na verdade, né? Deu certo pra caralho. Não era eletrônico, isso é o que eu tenho, entendeu? O negócio era toscaço, assim. Não tinha microprocessador, entendeu? Era eletromecânico, como você me disse, praticamente. Dadá, o que é o osciloscópio? É aquilo que você enfia no rabo. Quanta quantidade, senhores, por favor. O osciloscópio é a visualização na tela das variações de tensão, cara. Não, o osciloscópio, na verdade, é um equipamento que te permite ver diversas formas de onda. Sim. Inclusive eletricidade, não só variação de tensão. Porque no laboratório que eu trabalhava, a gente mexia com a ferramenta eletrônica, então a gente só usava ele pra ver as variações de tensão. Era a senoide, né? Meu Deus, o pessoal tá muito inteligente aqui. Senoides e cossenoides, né? Depende do que você tá medindo. Mas não importa, foda-se, o osciloscópio, ninguém é aquele cis, elétrico, o engenheiro. Eu sou. Ninguém é elétrico. Você precisa ser público, Ricardo, você não conta. O Tiguinho, só pro Tiguinho que tá aqui. É verdade, né? Ele é eletrônico. Enfim, chega, porra! Passou-se um tempo, surgiu o Pong nos arcades, começaram a ter as máquinas de arcades, o pessoal começou a querer vender esses equipamentinhos para as pessoas jogarem em casa. Sim, arcades. Amazing Fantasy. Agora cala a boca, mãe. Cale seus dedos. Enfim, crianças, nos primórdios tinha muita máquina dedicada, teve Pongs caseiros que você levava o Pong e você só tinha o Pong, você ligava na sua TV e destruía ela, até que surgiu o primeiro, assim, não foi o primeiro, mas foi a primeira máquina, o primeiro console mais mainstream, que foi o... Cadê? Eu tô procurando no chat qual foi, o Odyssey, sim, o Odyssey 100 que o Eunuco colocou no chat, então o Eunuco vai falar do Odyssey. Ah, cacete. O Odyssey foi o primeiro videogame no mundo a ser comercializado. Basicamente, foi quando eles descobriram que dava pra ganhar dinheiro com essa porra, que tinha um monte de nerd que ia pagar pra ficar jogando também. Então, o primeiro jogo a ser comercializado pelo Odyssey foi o Pong. E ele teve até a série 4000 em 77, que a partir daí ele foi substituído pelo Atari. O Odyssey era legal, porque ele vinha com os plásticos que você colocava na tela. Ele só mostrava pontinhos na tela, então você queria jogar futebol. Aí você botava um plástico, que era o campinho na tela, aí virava futebol. Aí você queria jogar tênis, aí você colocava o plástico do tênis e aí assim ia. Mas imagino que nenhum de vocês nem sequer viu um Odyssey, estou certo? Ao vivo, não. Ah, você nasceu ontem, amor, você não conta. Sou um menino ainda. Não, inferno, você viu alguma coisa parecida com o Odyssey? Você quer dizer com isso que eu sou velho? Pra caralho. Não, cara, não vi. O mais velho que eu vi foi o Atari, aquele Atari 1600, né? Cara, vocês tudo nasceram ontem. 2600. Então dane-se o Odyssey, vamos para o que todos nós conhecemos e que nossos leitores criados a Leite com Pera também viram. Leitores, só pra constar, a gente tá com um infográfico gigantesco com todos os consoles da história, mas a gente vai cagar pra maioria deles, tá? Porque não tem como falar. Passaram-se alguns anos, surgiu o Atari 2600, um console que podia trocar cartuchinhos, cada cartuchinho tinha um jogo. Quem de vocês teve um Atari 2600? Eu tive. Eu era pobre. Eu tive. Quem perguntou se era pobre? É que eu tinha um CCE que rodava Atari. Era pobre. Era o genérico do Atari que tinha aqui era no Brasil. Tinha vários genéricos no mercado. Nossa, cara, tinha muito genérico do Atari. Eu tinha o Super Game, cara, que era o genérico. Eu tinha o CCE. Então, mas não. Assim, gente. Eu tive um Atari e tive o CCE também. Gente, isso é irrelevante. No coração eram todos Atari. Léo. O Dadá me falou que CCE significa consertou, senta e chora. Tenta com você. Dadá, réplica, rápido. Vai tomar no cu, inferno. Tá bom, chega, cala a boca. Você já foi melhor. É que ele tá sem preparo. Galera, foco. Hoje a gente tá mais desfocado que de hábito. Isso é muito desfocado. Você, Inferno, conte sua experiência de puteiro. Anterior aos puteiros, quando você, antes de descobrir as pererecas, você jogava seu Atari 2600. Então, eu era baixa renda, né? Baixa renda legal, beneficiário do Bolsa Família, se na época existisse. Aí o meu padrasto, ele consertava equipamento eletrônico, consertava televisão, consertava rádio, essas coisas e tal. E um dia, o moleque deu pra ele um videogame pra ele consertar. Ele nunca viu videogame na vida, nem eu. Né? A gente ficou naquela olhando, era curioso, né? Ele também era e tal. E ele, foi só um fusível que queimou, ele acabou consertando, né? Aí eu cheguei pra ele, falei, pô, deixa eu testar. Aí ele botou na televisão do meu quarto, a televisão preta e branca de seletor de canal. E bicho, assim, eu perdi minha vida ali. A minha vida foi pro caralho, porque eu acordava pensando no videogame, eu jogava videogame, eu ia pra escola pensando na porra do... Hã? Foi ali que o cientista que ia descobrir a cura do câncer morreu, né? Porra, cara, foda. Eu ia pra casa, eu ia correndo pra casa pra jogar. E o garoto deixou uns cartuchos pro meu padrasto testar, né? Então, assim, eu passava o dia inteiro jogando River Raid, Enduro e Mr. Frog. Não, é Frostbite, aquele que tem que pular nas plaquinhas de gelo. Sim. Mas o inferno, uma perguntinha. Que desculpa o seu tio dava pro moleque pra ele não devolver o videogame? Era meu padrasto. É, o seu padrasto. Ele dizia que tava consertando, tá que, tem que comprar peça, tal, tá queimado e tal. E eu jogando lá, né? Até que uma hora que ele falou, meu filho, não dá, tem que devolver pro dono. Aí ele viu pela primeira vez na vida eu fazer cara de gatinho manhoso, com aquele olhão comprido. Eu consegui fazer essa cara. Aí ele comprou um videogame pra mim. Comprou igualzinho, comprou um CCS. Quantos anos você tinha, Inferno? Ah, bicho, eu tinha uns 11, 12 anos. Ainda, cara, ainda tinha inocência, né, no corpo da criança ainda. Ele nasceu assim, cara. Eu duvido que ele tinha inocência. Aí foi que ele comprou o CCE pra mim, né? E porra, foi uma festa, né, cara? Foi, nunca mais larguei videogame, joguei o CCE até ele se desmanchar. Poxa, quem mais teve? Eu tive o CCE, cara, e eu perdi a conta de quantos controles eu destruí, só jogando aquela porra do... Decathlon! Puta que pariu. Cara, desistiu de Decathlon na primeira tentativa. Cara, o cara que criou Decathlon, ele... Eu tenho certeza que ele tinha uma... ele tinha parceria com algum fabricante de joystick, velho. Não tem outra explicação. É óbvio que aquilo é feito pra você destruir o raio do controle. Cara, que jogo é esse mesmo, do policial? Keystone Capers. Ah, pô, esse aí, cara, eu era viciado nesse porra. É o próprio, esse é o próprio oficial Kelly. É. Atrás do ladrãozinho de bosta. E esse e o Pitfall, cara, que alguém tinha. Existia a lenda urbana que aquela porra acabava. Pitfall não acaba. O objetivo de Pitfall é você pegar todos os tesouros dentro daqueles 20 minutos. Eu sei, cara, mas existia aquela lenda urbana. A mesma lenda é de atirar no cachorro. Não, mas ninguém tá falando de NES ainda. Você cala a boca. Não é NES, retardado. NES, cara, é o... Qual o nome daquele dos aviões que você vai recarregando? River Raid. Cara, River Raid. Tem um vídeo na internet que mostra... Era o melhor jogo, cara. Foi o primeiro jogo que eu joguei. Cara, o River Raid tem um vídeo no YouTube que eu tô procurando agora que mostra um cara finalizando o jogo. O outro que eu achava que não tinha final. Não, não é que ele finaliza. O cara chega na pontuação máxima e escapa. Não, ele finaliza o jogo, cara. Eu tô procurando aqui. Cara, River Raid não tem fim. Eu vou achar aqui, cara. River Raid, depois de um tempo, começa a repetir aleatoriamente. Vocês repararam, eu não sei se vocês repararam, mas todos os jogos bons que vocês falaram era da Activision. Alguém percebeu isso? Não, óbvio que nem. Como é que é os jogos o quê, Léo? Todos os jogos que vocês falaram até agora, sem exceção, eram da Activision. É verdade. É que assim, a Atari, cara, quando começou, ela era tipo Google hoje, assim. Tipo, era um bando de riponga, saca? Trabalhando lá. O que aconteceu? Só que essa galera começou a ficar meio de saco cheio, assim, porque eles não ganhavam... Eles ganhavam salarinho, não ganhavam por jogo, não tinha reconhecimento e tal. Até que chegou uma hora que falaram, foda-se vocês, morram todos. Vamos sair e fundar nossa própria empresa pra fabricar videogame, fazer jogo, que é a Activision. E foi na mesma época que a Warner comprou a Atari. Então, assim, todos os caras bons de fazer jogo foram pra Activision. E foi essa época que saiu River Raid, Enduro... Pitfall, Frostbite, que Sonic Capers, só jogaço. Enquanto isso, o Atari fazia ET e enterrava todos lá no deserto. Ah, cara, mas isso ET... é verdade, cara? Esse fato é verdade também? Do ET, cara, ET foi aquilo, né, cara? É uma grana monstruosa que eles receberam. Eles não puderam dizer, não dava pra dizer não. Não é que eles receberam, Inferno, é justamente o contrário. Eles pagaram uma grana monstruosa pra poder usar a marca. E eles fizeram o seguinte, foi, Inferno, foi sim. Eles pagaram uma puta de uma grana pra eles. É contrato de. É pra uso de marca, cara. Eles pagaram uma grana pro Spielberg pra poder usar a marca ET pra fazer um jogo. Eles gastaram uma grana do caralho. Cara, não teve o lance que fizeram... o Spielberg, a produtora, pagou pra eles fazerem o jogo do filme. Só que, peraí, pô. Só que sem ter tempo pra poder desenvolver direito o jogo, não, eles fizeram um jogo de merda. Foi exatamente isso. Só que eles não. Eles pagaram pra ter o direito de usar o jogo. Mas foi exatamente isso. Aí o que aconteceu? Chegaram no coitado do programador lá, um cara bom pra caramba, falou: ó, campeão, é o seguinte, você vai ter que fazer o jogo, cara, em 4 semanas. Se vira. E a galera acha que fazer jogo é assim. Não é, cara. O jogo começa no papel, velho. Você desenhando como vai ser e tal. E ele pegou e saiu fazendo. Sabe aquela imagem do ET que tem na tela do jogo? Só aquilo ocupava mais da metade da memória do jogo, pra você ter uma ideia. Do cartucho. Ah, aquele jogo foi mal desenvolvido nisso. Ele é horroroso. E a Atari, ela fabricou mais cartucho do que tinha console vendido na época. Então, por isso que surgiu esse mito dos jogos enterrados. Aí fodeu. Aí deu o famoso crash dos videogames de 1983. Quando o mercado quase morreu, assim, de videogame. Ainda mais quando começaram a aparecer os computadores, aí sumiu. Quem mais teve Atari? Aqui o final do River Rise. Aqui o final. Manda aí, eu vou ver isso. Fale mais de Atari e de jogos aí enquanto eu analiso. Cara, eu não sei se vocês se lembram, eu tive alguns jogos, assim, alguns cartuchos, assim. Era um cartucho com 2, 3 jogos dentro, assim. Você mudava uma alavanquinha do lado do cartucho e ele mudava de jogo. E era uma merda, porque quando você passava o jogo que você queria, você tinha que passar tudo de novo. Exatamente, cara. Mas, cara, eu me diverti demais com aquilo ali, cara. Tinha muito botão aquele Atari 2600, cara. Não, pera. Como é que é? O Atari 2600 tinha muito o quê? Não, não é. Ah, cara, pra época, cara, tinha botão ali que você não usa. Não era botão, né? Não, não tô falando do joystick, tô falando do aparelho. Não, tinha aparelho tinha aquelas alavancas, A e B, S, tá falando? Não, não sei quais eram as funções, mas tinham 4 alavancas, não é isso? Não sei quais eram as funções, o cara tava com um Atari, não sabia qual era a função do Atari. Eu tinha 3, 4 anos quando eu joguei, mo, então cala sua boca. E tinha malvada. Tá bom, cala a boca. Tinham 4 alavancas, cara. Eu sei que um era liga e desliga, outro era reset, e os outros dois eu não lembro o que era, cara. Cara, tá, olha esse vídeo que eu mandei pra vocês, cara, que é uma propaganda do Atari com Pelé. Isso é clássico. Esse vídeo é limitado, cara. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa do Atari? Não, eu só tô vendo os caras sinalizarem aqui o Atari. Cara, eu tô achando esquisito esse vídeo, mas é possível. Você viu que o fim dele, na verdade, é quando a pontuação fica no máximo, né, Super? É, mas ainda assim tem uma finalização. Sim, mas eu tô achando estranho esse vídeo, cara. Eu tô curioso agora, vou pesquisar mais sobre ele. Vou resumir, o Léo falou merda. Calma, né? Não, tá foda aí. Falando do ET, voltando, o que aconteceu? Na época deu um monte de merda, a Warner expulsou os pongas que sobraram na Atari, deu uma merda tremenda, ela quase destruiu o mercado e sumiram os videogames por um tempo. Até que veio a Nintendo para os Estados Unidos e trouxe o NES, que era chamado de Famicom no Oriente, foi redesenhado e tornou-se o Nintendo Entertainment System. Vocês tiveram aqui no Brasil teve milhões de clones de Nintendinho. Todo mundo teve uma merda dessa. Vocês tinham? Não. Não. Cópia do Nintendinho? Não. Todo mundo teve uma merda dessa. Vocês tinham ou não? Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o quê, rapaz? Caralho, como vocês não tiveram? Phantom System, High Top Game e similares. Teve milhões. Fala aí, Anu. Eu tinha um Phantom System e passei quase que metade da minha infância tentando zerar Mega Man 1. E não conseguiu. consegui. Quase no final dela. Quase no final dela. Aí, pô, acho que a geração do Nintendinho não é só os três primeiros Super Mario. Tem jogos que são lendários. Ninja Gaiden. Ô, Nuco. Você teve que crescer pra conseguir terminar, né, cara? Tive. Mega Man, basicamente. Cara, quando tava lançando o Mega Man 4, que eu comecei a zerar o Mega Man 1. É, bem por aí, cara, mesmo. O Mega Man era nojento mesmo, cara. Era muito difícil, cara. Era estúpido de tão difícil, cara. Não, por que era, amor? Por que você tá usando o tempo passado? Joga ele agora. Não, cara, eu não me atrevo a jogar aquilo lá, cara. Um dos meus grandes feitos foi terminar o primeiro Mega Man. Com quase 20 anos nas costas. o que vocês estão falando é aquele que tinha o cartucho gigante, não era? Isso. Aquele que quando o Mega Man pulava, parecia uma perereca pulando. Ah, mas era muito bom aquele jogo. Inferno, Sorg, vocês nunca nem viram na época, cara? Ah, eu vi, meus coleguinhas tinham, mas eu tava jogando River Raid no CCE. É, eu tinha o Atari, eu fiquei com o Atari um tempão, até que eu passei pro Mega Drive, cara. É, porque o Atari, aqui no Brasil, o Atari chegou muito tarde em comparação lá fora. Lá em 83, ele já tava morrendo, ele começou a chegar aqui no Brasil por essa época. Daí ele chegou meio que ao mesmo tempo que os clones de Nintendinho. Eu não tive. Léo, rapidinho. Ô, Inferno, o CCE era um genérico do Atari? Como é que era? Era um genérico do Atari. Ele rodava jogos do Atari, mas era feito pela CCE. É. Ele era pequenininho, ele era bem compacto, era pequenininho e tal. Eu tinha um preto, mas também tinha vermelhos e tal, pra dar uma diferenciada, né? Mas basicamente eu rodava cartuchos de Atari. Mas era que legal? Era a mesma coisa, o mesmo hardware, cara. Entendeu? Não tinha as cópias do Nintendinho aqui do Brasil? Phantom System, High Top Game, similares? Era a mesma. Só que eram todos o Nintendinho. É a mesma coisa. Era a mesma coisa. Só era muito mais barato que o Atari. Tinha muito disso naquela época, cara. É. Era mais barato, né? O que, que você tinha inveja de ver seus amiguinhos, Inferno? Ah, cara, Golden Axe, né? Não sei se é da... Não. Você não tinha inveja de ver eles jogando Golden Axe, porque Golden Axe é da Sega. Não tinha no console da Nintendo, tá? Acho que era o Flipper. Ah, eu tinha uns jogos que eu lembro da época que eu queria jogar e não jogava, era Golden Axe. Tem que falar que não é muito bem. Que mais? Battletoads também. Cara, você tinha vontade de jogar Battletoads? Filha da puta. Eu tinha, cara. A Battletoads era mais foda que Mega Man, velho. Isso era muito difícil. Battletoads é cruel, cara. Aquela maldita fase do jet ski, caralho. Nossa, cara, aquela fase era muito difícil, cara. Cara, eu tenho certeza que uma geração de fracassados surgiu por causa de Battletoads. Tipo, crianças que concluíram que elas seriam capazes de alcançar... Acabou com a autoestima de todo mundo, né? É. Virou tudo blogueiro. É, mais ou menos isso. Hoje a gente joga PlayStation 3, tem milhões de vidas e saves à vontade. E se acha fodão, né? É. E você, Sorg? O que você viu seus amiguinhos jogando e morrendo de inveja? Cara, na boa, assim, eu tive um Atari, o 2600... E eu fiquei com ele muito tempo, até que quando a gente mudou pro interior de São Paulo, e meu pai levou numa parada lá, um cara que trazia do Paraguai, e eu acabei trocando um Atari, voltando uma diferença lá pra pegar um Mega. Peraí, segura, depois a gente chega no Mega, vamos por partes, a gente já chega lá. Junto com o Nintendinho chegou o Master System. Ninguém vai falar de Mario, cara, a primeira vez que eu vi Super Mario 3 eu fiquei maluco, velho. Eu tinha Master e jogava aquele tosco do Alex Kidd. Aí, lave a sua boca imunda antes de falar que é Alex Kidd em Miracle World é tosco. Alex Kidd. Não, cara. Eu jogo pedra, papel e tesoura. Não, o Alex Kidd é a primeira vez que eu vejo. Eu concordo que a mecânica de pedra, papel e tesoura é um saco, mas Alex Kidd, Miracle World é foda. Porra, é legal. Porra, cara, o Alex Kidd, cara, eu só tinha ele, que veio na memória do meu Master System Super Compact. Ele era o videogame, era o controle. Você teve isso, cara. Ele funcionava bem, essa merda? Funcionava bem no cabo, cara. Ele era o videogame que funcionava sem fio, né? Peraí. É aquele que tinha uma antena, cara. Isso mesmo. Tinha o rosa pra menina, né? Ô, galera, eu não sei se vocês lembram. Esse videogame era tipo um controle mesmo. Só que ele tinha uma antena tipo de rádio AM, FM. Que é aquela telescópica, saca? Tipo, daí ele transmitia pro canal 3 ou 4, né, Dadá? Uma coisa assim. Isso. Aí pegava na TV, meu Deus, conta mais. Peraí, então, tem uma pergunta. Alex Kidd foi criado pra concorrer com o Mario, não foi? Mas não interrompe o Dadá, não. Era a vez dele. Ah, é que a conversa tá chata, só isso. A gente já fala do Alex Kidd. Ó, eu tô mandando, tô mandando a foto pra vocês, era isso, ó. E, cara, ele era até... Quando eu ganhei, eu achei demais, sabe, cara? Dois botões, o botão de pause, né? É, eu comecei a jogar Alex Kidd. E eu achava demais, cara. Eu achava muito bom, assim. Só que eu chegava até uma certa parte e não conseguia passar. E eu ficava com inveja de meus amigos, que eram muito viciados. Não dava e chegavam atraso, no não, final. Hã? Não dava atraso, não, no jogo, na jogabilidade? Porque não, então, mas é o seguinte, cara. Eu jogava com o cabo, entendeu? Eu não jogava sem o cabo. Tinha um adaptador. Era uma fita que você colocava. Uma coisa assim, eu não lembro. Sei lá, nunca conheci ninguém que tivesse um igual e falou que jogou sem o fio, sem o cabo, entendeu? Super, você ia falar de... O Chris ia falar alguma coisa porque eu vi a janelinha dele acendendo aqui, mas o Super antes disso ia falar de Alex Kidd. Não, só perguntei isso mesmo, se é verdade que se o Alex Kidd foi criado pra fazer frente ao Mario. Sim, e falhou miseravelmente. É. A SEGA só conseguiu um mascote decente depois que o Sonic. Chris, o que você ia falar, meu querido? Não ia falar nada, não. Como não? Por quê? É um chapado. Ah, tá bom, cala a boca. Você não teve nenhum desses, não, Cris? Porra. Não, cara, eu era o gostante que eu tinha era uma enxada pra capir na roça. Era isso que eu tinha, meu brinquedo. Por que o Cris encheu o saco pra gente falar da evolução dos videogames e ele não evoluiu com os videogames? É porque eu peguei numa fase bem mais pra frente. Meu pobre. Então fica quieto. Alguém mais quer falar qualquer coisa de Nintendinho ou de Master System? Eu tenho uma coisa pra falar. Ah. Eu lembrei também que eu ganhei um jogo que você tinha que passar um labirinto que tinha um siri, uma tesoura, e se você passasse, se você chegasse até o final, você comia a mulher. Esse é o X-Men do Atari. Muito bom, né? Note que a primeira punhetinha vendo videogame foi essa. Ah, não. Nossa, cara. Não. Você não bateu punheta pra isso, peraí. Bati, cara, porque você tinha que mexer na alavanca, né, pra você conseguir fazer a mulher gozar. Aí com a mão mexer a alavanca, com a outra mexer o pau. Ô, Mon, lembra que você tinha falado da inocência do inferno? Tá aí, ó. Não, cara, não, inferno. Você não. Você não fez isso. Ela ficava de quatro, ela pagava boquete, era maneiro. Cara, o inferno se masturbou com isto aqui. A boquinha. Eu não tenho mais nada a dizer, Meritinho. Galera, aqui no Brasil, depois desses, vieram Super Nintendo e Mega Drive. Vocês tiveram Super Nintendo ou Mega Drive? O Targ teve Mega Drive. Conte sobre seu Mega Drive, Targ. Cara, eu tô vendo esse vídeo aqui do X-Men, cara. Eu também tô assistindo, é muito tosco, cara. Caralho. Agora vão se fuder, eu gosto de ouvir. Eu saí do Atari, fiquei uns anos com Atari pra depois ter o Mega. E, pô, é uma evolução em tanto, né? Porque você sai de gráfico quadrado, igual o inferno. Cara, não consigo, o inferno, vocês estavam com isso. Era o que eu tinha, porra! E aí depois você vai pra jogos bem construídos e tal. E o primeiro, eu lembro com esse Mega que meu pai comprou, veio com um cartucho com quatro jogos, que era o Street of Rage 2, o puta Sonic merda. 1, um do Mickey e do Pato Donald, que eles atiram. Do Pato Donald que ele atira desentupidores de privada, que era legal pra caramba esse jogo. Quatro shot! Isso, exatamente. E um outro jogo que eu não me lembro o nome. E, cara, aquilo é que o inferno falou, cara. Eu perdi a minha infância naquilo lá, porque meus pais iam dormir e eu ficava, virava noite, madrugada, jogando aquela porcaria, cara. E era, pô, sensacional. Pô, teu pai acertou a mão, hein, cara. Só jogar, só logo na primeira. Street of Rage, porra, Street of Rage, Sonic, Quackshot, eles são bons até hoje, velho. É, o Quackshot é muito legal, cara. Sorg, você jogou os três Street of Rage? Joguei, o terceiro é muito ruim, cara. O terceiro é muito ruim. O 2 é mais ou menos. Qual? O 2 é o. Cara, o 2 é o melhor, velho. O 2 é o melhor. O primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom, cara. Ele é... ele é bom demais. O terceiro é o segundo que tem um molequinho que anda de skate. É o segundo. O terceiro é que tem o velhinho que é grandão e tem acho que os braços biônicos. Ah, é isso mesmo. Nossa, é muito ruim, cara, é muito ruim. O primeiro Street of Rage tem um gráfico muito bacana, cara. E é um jogão, cara. Ah, Street of Rage, o primeiro é legal, mas o segundo é fantástico, cara. Eu achava jogaço, cara. E só Sonic... Sonic sem... Não preciso nem falar de Sonic, né, cara? Agora, Quackshot, cara. Não, Quackshot era bem legal, hein? Ô, Sorg, acho que precisa. Que essa molecada hoje não entende por que, que a gente gosta de Sonic. E não tem nada decente do Sonic em 20 anos. É verdade. Porra, cara, os quatro primeiros Sonics eram muito bons, cara. O 3 e o 3 Knuckles também. O segundo que tem a Tails. Eu gostava do Sonic 2 só por causa que ele virava. Cara, o segundo pra mim é muito bom, cara. Legal pra caramba. Demais, cara. Eu acho o terceiro o melhor deles, cara. Cara, você se lembra que tem o Sonic 3 e o Sonic Knuckles? Sim. O Sonic Knuckles, ele tinha uma abertura em cima dele pra você encaixar um dos outros cartuchos. Sim, é verdade. Aí o que acontecia? Você podia pegar o Sonic 3, encaixava no Sonic Knuckles. Aí você jogava o Sonic 3 inteiro com o Knuckles, se você quisesse. Aí quando você enfrentava o último mestre, você já caía na primeira fase do Sonic Knuckles. É isso mesmo. E se você tivesse pego as 8 esmeraldas pra virar Super Sonic, na hora que você já caía podendo se transformar em Super Sonic, daí em vez das esmeraldas, você catava uns diamantes. E o Sonic virava tipo um Super Saiyajin nível 2, assim. Ô Léo, mas você falou que faz mais de não sei quantos anos que não tem nada do Sonic. Esse dia pra trás eu baixei na PSN uns dois demos de um Sonic novo lá, cara, dos jogos novos dele. Cara, mas Sonic... Que porcaria, Sonic ficou, cara, muito ruim, mano. Vocês viram, tem um Sonic novo, acho que pra Wii U. É o Sonic clássico e o Sonic... Não é só pra Wii U, saiu pra PlayStation também. O problema é a franquia do Sonic ficou muito palhaçada. Colocaram um monte de personagens novos, aquele Sonic Shadow. Tentaram transformar o Sonic na família do Mario. Exatamente isso, Mo falou tudo, cara. Mas é porque, porque foi pra Nintendo, cara. Porque a Nintendo comprou lá os direitos e tudo mais. Não é bom da ideia. Mas se continuasse da SEGA, ia continuar correndo de Nintendo. Peraí, Dadá. Olha, comprou... A Nintendo fez o quê? Não foi isso? Não comprou os direitos? Aliás, comprou a SEGA, não foi? Ai, que burro, dá zero pra ele. A SEGA tá aí até hoje, filho. O Sonic é da SEGA. Quer dizer, a SEGA tá aí até hoje, entre aspas, né, cara? O Dadá, você tá confundindo as coisas pelo seguinte. A SEGA, depois que o Dreamcast morreu, parou de fazer hardware, parou de fazer console. E parou de fazer videogame também, né, cara? Aí foi quando ela começou a fazer jogos pra outros consoles, inclusive da Nintendo, entendeu? Agora entendi. Só apareceu o Sonic em console da Nintendo. Mas é isso, a franquia ficou perdida, eles não sabiam o que fazer, cara. Na hora que foi pro 3D, o Mario se deu muito bem e não souberam o que fazer com o Sonic. Aquele Sonic 3D do Mega Drive, nossa, era até que era legalzinho, cara. Vocês lembram? 3D Blast, que tinha uma versão, uma visão meio isométrica. Cara, a gente isso. Deu... É eu terminei aquele jogo. Eu terminei acho que quase todos os Sonics. Cara, Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles e Sonic CD, cara, é o que tem de mais fino. Leitores, ouvintes, joguem essas coisas, cara. Pariu, E Sonic Pinball? Ah, a galera não gosta, não adianta. Hoje a geração é completamente diferente, né? Cara. Isso serve pra gente, assim, que cara, tinha uma época, uns 10 anos atrás, que você encontrava até mesmo umas máquinas de pinball maneirinhas em flippers de shopping. Agora não tem mais. Você vai nesses flipperamas de shopping e você só tem só máquina de dança, máquina de carro e aquelas máquinas simuladoras de tiro. Só isso. Mas ainda tem os Street Fighter vs X-Men. Se tu for ver, cara, tudo isso aí é tudo. Não tem. É um Play 3 e um Xbox ligado. Mas o podcast sobre Liberamo foi outro que os senhores não participaram. Calem a boca. E alguém teve Super Nintendo? Eu nunca tive, mas tive sempre inveja de quem tinha Super Nintendo. Meu primo teve, cara. Eu tive Super Nintendo comprado legalmente no Paraguai. Tem gente que defende traficante, eu não defendo. O meu foi feito pela Gradiente na época, cara. Oh, aí meu primo tinha Top Gear, Star Fox, pô, muito foda, cara. Você ligava pra Powerline ou Mo, pra... pra pedir dicas? Não ligava pra Powerline. Eu ligava pra saber os Fatalities. Oi? Eu ligava pra saber os Fatalities. Ah, é justo, porra. Mas eu sempre quis assinar a Nintendo Power, cara. Que vinha com os joguinhos. Eu comprava a Super Game Power, vocês lembram? Sim, eu comprava a Pro Games. Eu comprava a Pro Games. Cara, com o Super Nintendo. Eu trouxe o Super Nintendo, né? Aí tinha uma locadora perto de casa, eu alugava. Eu já alugava pro Master System, muita coisa. E aí eu comecei a alugar pra Super Nintendo. Aí, pô, eu trouxe o World Heroes, o port de World Heroes pra ele. Aí joguei pra caralho, deu, vendi e tal. Aí, um dia caiu na minha mão Mega Man X, cara. Puta que pariu, velho. Como eu virei puta dessa série, cara. Cara, eu ia numa locadora aqui perto de casa, antes de comprar o Super Nintendo, e alugava uma hora do Nintendo, Super Nintendo, só pra jogar Mega Man X. Cara, eu consigo editar esse... Eu ainda tenho a caixinha do Mega Man X2 original aqui, cara. Foda. A caixinha só, infelizmente o videogame eu fiz a merda, cara, de vender. O que me deixou ainda mais fascinado com o Mega Man X era uma kit pra você soltar o Hadouken. Puta que pariu. Sim. Aparecia a cápsula do Dr. Light com ele vestido de kimono, de Ryu, e te dava o Hadouken, era muito bom. Cara, o Hadouken matava quase que tudo com um tiro só, mano. É, cara, puta, Mega Man X é muito bom, cara. O Mega Man X era aquele que ele pegava. Ele tinha o cachorro, né? O Rush. Não. É verdade. Ele é uma armadura branca, não é? Também. Não, esse aí é o Mega Man X3. Caraca, Mega Man X3. Não, mas ao longo dos outros, quando tu vai montando as armaduras, cara, ela vai ficando meio prateada e dá a impressão que é branca, assim. É verdade. Mesmo no primeiro, cara. É verdade, sim. E puta, era muito legal isso, cara. Tipo assim. Tu ia lá no primeiro... Não, é legal que tinha umas que tu já sabia já, né, cara? E tu ia direto. A primeira que o cara pegava era o capacete. Ele sempre tava no meio... Ia direto no capacete. Aí tu ia montando, ia... Depois pegava o peito, as partes das munhequeiras, daí depois as botas e... Puta, cara, era muito foda, cara, jogar Mega Man X. Mega Man X é bom demais. Até outro jogo que ele é bom até hoje, cara. Pô, que jogão, velho. Além disso, o que você jogava? O que você gostava do Super Nintendo? International Superstar Soccer. Não, tu gostava do Ronaldinho Soccer. Futebol Brasileiro 96. Não. Muito mais legal. Ronaldinho Soccer, sim, cara. International Soccer era pra poser. O de raiz mesmo jogava o Ronaldinho Soccer. Velo passe. International Soccer era legal porque era 97. Porque você podia fazer o juiz virar cachorro. Ah, era... Ronaldinho não podia, certo, né? Puta, eu não sei, cara, nunca joguei. Você lembra que o código era cima, baixo, trás, frente, B e A. O juiz virava cachorro, cara. Eu não esqueço disso, cara. Mas tinha que ser, tu esqueceu de um detalhe, tem que ser com o Player 2, com um não funcionava. Tem que ser com o Player 2, exatamente. Porque esse é o código Konami. Todos os jogos da Konami tem esse código pra alguma coisa. Inclusive, esse código apareceu no Detona Ralph, né? Detona Ralph. Pode ver. Enfim, continue, Dada. Prossiga. Cara, deixa eu ver. Que mais jogo? O Warlock, cara. Vocês lembram de Warlock? O jogo do... Warlock era de Mega Drive, não? Não, tinha pra Super NES também. Juiz Dredd. Lembro da versão pra Mega Drive. Cara, assim, ó, o ápice pra mim, na minha história de jogador, cara, um dos ápices foi, com certeza, dentro do RPG, foi o Chrono Trigger, cara. Nossa, Chrono Trigger, muito bom. Cara, foi um dos primeiros jogos, acho que Breath teve of Fire. Aquela temática de, assim, fins alternativos, cara. A gente tá falando do Super Nintendo, desculpa interrompendo, a gente tá falando do Super Nintendo e nós não estamos falando do jogo que vinha com o Super Nintendo, Super Mario World. Não, isso aí é hora concurso, né? Não precisa falar, né, cara? Deixa eu falar, deixa eu falar de Chrono Trigger. Chrono Trigger tem acho que 12 finais, não é, Mo? Cara, eu acho que é uns 14, eu acho, cara, assim. E tipo, eu nunca consegui ver todos, cara. Até hoje, assim, cara. Cara, no Trigger tem gente que até hoje que defende que é o melhor RPG feito até hoje. Cara, eu vou dizer, eu sou um dos que defende. O RPG clássico de por turnos é o melhor, cara, na minha opinião, cara. Não, eu acho que chupem fãs de Final Fantasy. Tinha outros dois naquela do Super Nintendo que eu gostava muito também, que era o Breath of Fire 2 e o Fire Emblem. Esses dois eram muito bons também. cara, o Fire Emblem acho que ficou melhor depois, cara. Na fase pós Super Nintendo, cara, não sei. E depois, cara, RPG de ação, o Action RPG que eles chamam depois, cara. Puta, não tem como não falar do Zelda, né, cara? Ah, a Link to the Past, cara. Acho que é unanimidade, assim, ao lado do Ocarina of Time. Acho que é disparado um dos melhores jogos da franquia, assim. Acho que foi a franquia que realmente botou o Zelda no mapa. A franquia, assim, cara. Acho que trilha sonora icônica pra cacete. Um jogo sensacional, uma história muito foda. Gráficos... Muito além da época, assim, né, cara? Acho que... Ninguém vai falar de Pokémon, não? Ah! Mas no dia que a gente faz um sobre portáteis, daí a gente fala... É, a febre do Pokémon veio com o Game Boy. Vamos falar de consoles de mesa. E o Super Metroid? Calma, peraí, um de cada vez. O Nuko tava coçando, arrancando a calcinha pra falar de Super Mario. Não, Super Mario World é, assim, acho que é aqueles jogos que você não tá fazendo nada e você vai jogar. E fica lá horas e horas sem parar. Tipo, Super Mario World era um jogo muito foda. Era tão, tão foda que a minha ex-namorada gostava de jogar e ela ficava puta pra caralho porque ela chegava na última fase. E ela jogava todas as fases, virava tudo, entrava no Star Wars. Fazia tudo direitinho, não conseguia matar o Copa. Pegava o controle da mão dela, peraí, tá. Ela, porra, como você conseguiu... É legal que assim, desculpa, Nuno, rapidinho. É legal que o, cara, o Super Mario 3 do Nintendinho é uma obra-prima, cara. É uma puta jogo. Aí os caras mudam de console, pô, temos que fazer um negócio pra... O que vai vir na sequência de uma obra-prima? E os caras fizeram outra obra-prima, né, cara? Com certeza, eles evoluíram a série. Muito foda mesmo. Agora, o que o Dada ia falar? Não, eu tava falando do... Continuei falando dos jogos de Super NES, cara. É, o Mou falou aí de Zelda, falou dos grandes clássicos, né, cara? E, pô, Super Metroid, né, cara? Também era muito foda, né? É um jogo que teve uma galera a fim de jogar, né, cara? Muita gente não entendeu também, porque era um jogo mais bem diferente, assim, na época, né, cara? Era um jogo mais, entre aspas, adulto, assim, né? Era um jogo... E Metroid é uma série muito voltada pra exploração, né, cara? O pessoal não tinha essa... Não tinha muito o costume tava habituado, de jogar isso, né, cara? De coisa que não seja linear, entendeu? Então, mas, ó, eu vou mandar um link aqui, ó. Esse jogo era muito foda, cara. Esse jogo era fodido, cara. Como é que chamava mesmo o jogo? Sunset Rider. Caraca, esse jogo era muito foda. E o Cormano, cara? O Cormano era o chicano de roupa rosa, porra. Eu sempre escolhi o Cormano. Significa? Não, cara. Não, cara, o cara tem que ser muito macho pra usar um poncho rosa. E o tiro dele era triplo. É, então, por isso ele era bom, cara. O tiro dele, ele abria, assim, saiam três, né? Então era o melhor. Galera, dava pra gente falar, puta, ainda de F-Zero. Vamos fazer um podcast só de jogos de Super NES, cara? De Donkey Kong. Se a gente quiser, a gente faz um de cada console, cara. De Donkey Kong, enfim, mas vamos seguir, né? Ah, tem meu post aí, se quem quiser dar uma olhada. É verdade. É, pode crer. Propaganda da. Ah, se propaganda no próprio blog. Mas agora vamos prosseguir. Vocês, nessa época eu estacionei porque eu ganhei um poderoso 486 DX4 5, 8 MB de memória. Eu sou rica! E eu desencanei uma época de videogame. Então eu meio que não peguei o início de PlayStation e Sega Saturn. Caralho, agora que eu tava vendo esse meu post. E Nintendo 64, o que você quer falar do seu post? Não, agora que eu tô vendo meu post, foi na aula de comentário, no tempo que o Léo ainda era leitor. Nossa, o Léo usou. Nossa, ele fez uma outra resenha em resposta aqui na área de comentários. Peraí, agora eu quero ver. Então, algum de vocês teve Saturno, PlayStation ou... Eu tive o Neo Geo CD. É, então, eu ia falar isso. Meio que, o Neo Geo, cara, ele era um videogame muito caro, então ele meio que corria por fora. Não, o Neo Geo era um videogame diferente, por quê? Porque na época do Super Nintendo... você tinha essa cultura dos jogos de casa, com Super Nintendo, com Nintendinho e com Mega Drive. E também com o início dos jogos de computadores com um pouco mais de tecnologia. E a Neo Geo, a SNK, era basicamente uma produtora de jogos de arcade. Então o que acontece? A SNK, quando lançou o Neo Geo, ela ganhou uma fatia muito grande no mercado porque ela pegava aquele pessoal do Flipper e aquele pessoal do Flipper passava a jogar em casa. Você sabe que o Flipper do Neo Geo é exatamente o mesmo hardware do console, né? Exatamente. Tanto que o software, né, os jogos, eles internamente, eles tinham uma detecção de se eles estão no fliperama ou não. Mas o jogo em si é exatamente o mesmo. Tanto que o emulador, não existe emulador de console Neo Geo e fliperama Neo Geo. É a mesma coisa. Você seta ele para ser o videogame ou o arcade. Mas prossiga, por favor. É, então, terminando, eu comecei com o Neo Geo CD. E depois de muito tempo é que eu pulei pro Play 1. Na época você pagou muito caro o Neo Geo CD, cara? Cara, foi o equivalente hoje em dia a uns R$300. Não foi, ó, uma fortuna, mas naquela época foi uma soma considerável de dinheiro. Fiquei o ano inteiro sem ganhar muitas coisas pra poder ganhar isso. Oh, eu tô lendo aqui minha resenha que eu fiz no post do Mo, tá chato pra caralho, ainda bem que eu não sou mais tão chato, cara. Mas enfim, cara, um amigo meu teve o Neo Geo CD também. É que o Neo Geo CD era muito mais barato que o Neo Geo normal, porque o controle era menor e não era cartucho. Alguém teve PlayStation? Alguém teve o primeiro PlayStation? Um amigo meu teve, cara. E, sei lá, eu sempre gostei mais de jogar o Super Nintendo mesmo do que jogar o Play 1 na época, pelo menos. Eu nunca tive, mas eu peguei ele emprestado durante um tempão, cara. E o jogo que eu mais joguei foi... Crash Bandicoot. Porra, também, era muito foda, cara. Crash era foda, cara. Eu joguei muita coisa do cara, PS5, na época que comprei o PlayStation, eu... estudava ali no Maracanã. Então, ali perto da UERJ, tinha uma locadora que não só fazia locação, como também vendia jogos pra Play 1. E tinha aqueles jogos japoneses que você olhava assim e ficava, porra, eu quero jogar essa merda. Era uma merda, gráfico assim que hoje tu acha uma porcaria. Mas pelos encartes, e quando você via a demo, você queria jogar. Eu lembro de um que era de Fórmula... Era Fórmula 1, era Super Fórmula 0. Era... um jogo de Fórmula 1, um estilo todo de anime, onde você montava o carro, aí você podia montar um carro de Fórmula 1 que tinha dois motores e seis pneus, tipo Speed Racer. Ei, Rock'n'Roll Racing. Era como Rock'n'Roll Racing, só que era com carros de Fórmula 1. Só que pior, né? Pior, e você não podia dar tiro nos colegas. Let the carnage begin! Cara, eu joguei muito Final Fantasy VIII, cara. Eram quatro CDs. E você arruma essa porra desse microfone? Tá morrendo, hein? Muito. Peraí, Dada. Cris, por que quando eu perguntei se algum dos putos tinha o PlayStation 1, o senhor não respondeu? Não, é que eu acabei de baixar aqui o demo do Journey, que ganhou o GOT de 2013. Viu só, cara, a gente chama, espera o cara na sexta-feira, a gente espera o cara chegar para ele poder gravar, aí ele vem e aí fica putinho quando a gente não quer gravar sobre o tema, aí parece papo de retardado, aí vai gravar o podcast do tema que a gente esperou ele para ficar aqui, e fica cagando pra gente, cara. Fala foda-se, vou jogar o demo de Journey. Filho da puta. Não vai falar porra nenhuma também, vai se fuder. Não, tá bom, vai, eu deixo você falar. Não, enfia o iPhone no cu. Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Que isso, Mu? Vai rir pro caralho. Viado, filho da puta. Deixa um pai, desgraçado, fala logo. Mu, quanta agressividade, Mu. É. Então, cara, eu tava te ouvindo vocês falando. É que você parece com o gerente da loja dele que mandou ele embora. Ah, tá explicado. Não foi o gerente que mandou. Ô, você foi mandado embora, amor? Caralho, mano. Podcast sobre a vida profissional do Mop vai ser outro. Até porque esse podcast duraria 5 minutos, né, Léo? Agora o Cris fala da porra do PlayStation dele. Então, cara, quando eu era uma criança muito pobre, né? Engraçadão, inferno. Cala a boca, mano. Puta que pariu. Fala, Kidoka. Quando eu era uma criança muito pobre, o primeiro contato que eu tive foi com o Mario no Super Nintendo, né? E eu nem mexia no videogame que era de amigos pra poder não quebrar e não ter como, não ter medo de quebrar e não ter como pagar depois. Aí eu também trauma da Nintendo e do Mario. Aí eu comprei o. Olha, o Sorg tá online agora, filho da puta. Manda ele a puta que eu pariu! E aí comprei o Play 1. Filho da puta. E comprei um Play 1, cara, quando eu tive dinheiro pra poder fazer essas coisas. Mas foi mais no final da fase do console. Aí eu comprei todos os medalhas de honra que tinham, acho que era o 1 e o 2. Que eu era doido com a Segunda Guerra Mundial, aqui no vídeo e tal. Caralho, peraí, Crid, peraí. Caralho. Cara, eu ia falar isso agora. Tem um botão ali no lado. Se o meu amigo, deixa eu ver aqui qual é o botão. Pera aí. Ó, no lado do mais ali, tem um botão que você é mute your microphone. Aperta ali quando for espirrar, cara. Tá bom. A minha morte não vai ser atrapalhar vocês. O editor que se foda depois, né? Puta que pariu. Esta merda desse técnico que eu pago por mês pra coordenar meu programa. Tá com AIDS. Nuco, liga pro Samu, Nuco, tá foda. Foco, seus filhos da puta. Vai, Creed. Então, cara, eu peguei o finalzinho já da vida do Play 1, que ele tava mais barato, né? Já tinha saído do Play 2. Aí eu comprei aqueles que mais o pessoal jogava, de corrida, futebol, medalha de honra, Resident Evil 3, cara. Poxa, nunca passei tanto cagaço com um jogo na minha vida. Cara, o Biohazard era muito foda, cara. Ô, Creed, você jogou o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, cara? Não, cara, não. Pô, eram muito bons os caras, os dois jogos do Homem-Aranha, os cara. Os dois. O primeiro tinha um vilão que só tinha pra aquele jogo, né? Que era o Dr. Octopus com o Carnage, né? Esse daí eu acho que era o 2, Dadá. Não, esse eu acho que é o primeiro. Não é o final do 2, esse daí? Eu acho que é o final do 2. Putz, eu não lembro. Eu não lembro agora também. É. Eu lembro que eu jogava na locadora, cara. Era muito legal. Mas era muito legal. Eu podia desbloquear... Que ideia idiota misturar o Topps com o Carnage, né, velho? Ah, que ideia idiota misturar... Isso ia ser pior do que isso. De repente o Octopus aconteceu alguma coisa e trocar de mente com o Carnage, cara. Isso sim, só isso pra ser uma ideia pior do que o Octopus Carnage. Ainda bem que a gente nunca vai ver isso nos quadrinhos, né, cara? Ah, sem dúvida. Acho que sabe a gente ver isso nos filmes. Caralho. obrigado, eu não. Sigam. Agora eu não vou dormir, cara. A ideia pro Homem-Aranha da nova geração 2, hein? Octo Carnage. Cara, o pior é que eu tô com um filme aqui, cara. Eu tô até com medo de ver. Mas. Vai com fé. Mas foco, prossiga. Ninguém tem o que falar, né? Vocês são os filhos da puta. Alguém teve Nintendo 64? Eu passei um tempo com ele. Eu nunca tive videogame, mas eu sempre peguei emprestado porque eu sempre fui. O Dadá é um drug dealer de videogame, né, cara? O Dadá é um sanguessuga, né, cara? É um grifter de ocasião, né, cara? Quando comprou um videogame roubado, ele vendeu tudo chá. Não. Quando eu comecei a namorar com a minha senhora, ela tinha o 64. Por isso que tu começou a namorar com ela, então? Não. Agora eu tô... começando a juntar os fatos aqui. Não é por isso, não. Mas fala baixo pra não ouvir. Sem falar que foi a única mulher que quis dar pra ele, né? Tá bom, chega. Videogame, foco. Não foi, cara. Ele sua mãe também, sua mãe também tentou. Um nível desnecessário, né, cara? Calem a boca! Calem a boca! E o seguinte, aí eu joguei muito o Mario 64. Então, eu joguei muito o Mario 64, só que eu era muito ruim, cara. Então, ela já tinha terminado 500 vezes. Cara, o Mario 64 foi, na época, assim, foi uma hype muito grande, porque, nossa, assim, tirar o Mario do 2D e passar pro 3D do jeito que eles passaram, cara, assim, foi um trabalho de foi uma obra-prima, né, cara? Foi uma obra-prima, cara, e não só isso, eles acertaram a mão, cara. Assim, todos os jogos de plataforma 3D que tem hoje devem a Mario 64, cara, porque foi ele que praticamente definiu tudo de como seria passar um jogo do 2D pro 3D, né, cara? Tanto que você pode ver muitos outros jogos que... Sonic, quando passou pro 3D, foi quando começou a cagar. Falhou miseravelmente. Mas o Mario, o Mario ficou muito bom, cara. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Não, sim, por isso que a gente falou, cara. A Nintendo acertou, assim, muito em cheio, cara. Conseguiu passar o Mario pra 3D sem perder a magia do personagem. É, sem perder a identidade, cara. Sim, cara. Quando eu olhei, quando eu comecei a jogar, primeira vez que eu vi um Nintendo 64 e vi os gráficos de perto, eu fiquei maluco, cara. E era, não... acho que... Não, peraí. Não, continua falando. Termina de falar do Mario 64. Não, eu ia falar... O Mo ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar agora, que o Dadá falou dos gráficos, cara. Nessa época, dava pra ter uma clara diferença... Tu conseguia ver a diferença entre o Play 1 e o 64, que seriam os principais rivais na época, né, cara? Tu via a diferença de cada um, cara, nos gráficos, assim, de um pro outro. Diferente de hoje em dia, que tudo é muito parecido, assim, né, cara? O computador, os videogames, assim... São gráficos mais parecidos. Tu consegue ver uma diferença entre o 64 e o Play 1, cara? Mas, ô Mo, até hoje, cara, se você pega, eu não sei o Wii U, mas se você pega os gráficos dos consoles da Nintendo e compara com os da Sony, tem uma diferença, cara, de textura, saca? É, sempre teve, assim, cara. Os gráficos do 64, por exemplo, eles eram mais chapados, as cores eram mais chapadas. E o da Sony, ou no caso o PS1, ele tinha brilho. Ô, Nuco, o que você quer falar? Não, é porque o PlayStation 1 também fez muito sucesso por causa do Metal Gear Solid, né? O jogo foi um estrondo de sucesso. Ele teve não só aqueles gráficos renderizados que eram novidade, assim, não tinha muitos jogos com aquele tipo de gráfico, também os cenários, a mobilidade, e ele tinha um certo nível de inteligência artificial, né? Tinha aquela coisa de você andar na neve, deixar rastros, e de repente passava um soldado e ia atrás dos rastros. Em outros jogos não tinham isso. E uma coisa que eu achava legal na série Metal Gear é o Metal Gear do Nintendinho. Vocês jogaram? Só fazendo um recordar. Era... Nossa, cara, eu lembro dessa porra, cara. Vocês se lembram qual era a coisa mais desgraçada daquele jogo? Que era o cigarro. Que é, você provando que o vício é uma droga. Não, você pegava o cigarro na primeira fase e você tinha um inventário de itens. Você nunca podia acumular todos os itens que você pegava. Aí você tinha que jogar alguns fora. E você sempre jogava fora o cigarro, porque, porra, vou ficar com cura, vou ficar com bomba, vou ficar com arma. Chega na última fase e você tem que desativar uma bomba. Só que o tempo da bomba sempre era maior do que qualquer coisa que você fizesse pra desativar. Ela sempre explodia. Aí tinha um lance que você tinha que usar um item específico. Era a porra do cigarro. Porque ele dava uma tragada no cigarro e... Ah, agora você está mais calmo. Sente de novo. E desativava a porra da bomba. É, puta, eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Aí eu comecei a jogar... Deus, videogames incitando o uso da maconha, aí... Muito bom, parabéns, campeões. Ensinando a criançada que quando você estiver numa situação de estresse, você for com o carrinho... Fuma maconha pra ficar tudo... Mas... Porra, essa merda não é maconha. Essa porra, eu quero maconha. Eu acho que tem esse mesmo esquema no Metal Gear do PS2. Metal Gear do PS2, ele olha a revista de mulher pelada. O Metal Gear do PS2 tem coisas piores. Você tem que tomar ansiolítico e morfina pra ficar calmo, mas não ficar tremendo. Mas a gente já chega no PS2. Que eu quero falar de algumas coisas de Metal Gear do PS2. Cara, no 64, cara, porra, não tem como não falar do Ocarina of Time, não tem como não falar do F-Zero do 64, que era foda pra caralho. Não tem como não falar do... F-Zero X é demais, cara. É sensacional, cara. Não tem como não falar do Star Fox. Star Fox, cara, nossa. Star Fox do 64. Star Fox era lindo, mano. Olha, caralho. Não... 007. Cara, não... É, cara, o 007 foi assim, tirando os Only Four, né, do Star Fox da vida, Zelda, Mario e afins, o 007... GoldenEye foi o ápice do 64, assim, cara, porque é uma época que tu não tinha Lan House, digamos assim, tu não tinha Counter-Strike, né, que foi depois o boom que veio depois, tu não tinha jogos de tiro pra jogar com os amigos, coisa assim, e o 64, cara, ou aliás, o 007, né, no 64, lógico, tu poder jogar com quatro pessoas, um contra o outro, e dar tiro em primeira pessoa, cara, foi uma revolução foda. Na época. Esse jogo é bom até hoje também, cara. Pode pegar a GoldenEye pra jogar. Pode fazer uma Nintendo 64 Party e botar todo mundo a jogar 007 e vai todo mundo se divertir muito hoje. Eu joguei Siphon Filter assim, cara. Siphon Filter era do PS1, não era? Não, então não, era, não cara, era Reflect Dark, mano. Perfect Dark. Como disse o Mo, não dá pra não falar de todos esses jogos, mas olha só, a gente não vai falar, porque não dá tempo, infelizmente. Não tem como. A gente, vamos fazer uma série de podcast de videogame, a gente passa 5 meses, cada podcast falando de um videogame, a gente fala de tudo. É, se os leitores quiserem, votem aí também, se não quiserem, foda-se. Gostou, se não gostou, vá merda, eu sou sincero. Morram todos. Mas eu agora quero passar. Agora o Inferno vai poder falar, o Creed vai poder falar, o Super vai poder falar. É bom que falem mesmo, bando de filho. Fale alguma coisa. Porque agora chega. Eu vou falar época. Sobre o que eu não conheço, cara. Cala a boca, Inferno. Não passei a palavra aí. Agora a gente vai poder falar de Caixa X, PlayStation 2 e GameCube. Pronto, agora todo mundo teve alguma coisa. Imagino que todos vocês tenham tido o Play 2, certo? Não. Não. Sim. Sim. Mas eu fui mais improvável. Eu tenho até hoje o meu GameCube, cara. Eu vendi meu GameCube pra jogar, pra comprar um Play 2. Eu tava empolgadaço quando comprei. Eu não vendo o meu nem a pau agora, cara. Virou peça de recordação, assim. Quando eu comprei o Wii, eu fiquei mó feliz. Falei, caralho, vou poder jogar jogo de GameCube. Eu vi os gráficos do GameCube e eu desisti, cara. Ah, hoje em dia é muito ruim mesmo, cara. Não é, cara. Depende do jogo. É, velho. Com certeza. Tu vai jogar um Mario Kart Double Dash, cara, tu joga muito bem, assim, cara. Cara, Eternal Darkness, velho. Esse jogo vocês iam se cagar na calça, é um jogo do caralho. Puta, Fatal que Frame. Fatal Frame. Apesar que o Fatal Frame é de Wii, o Fatal Frame aí já é. Os três Fatal Frames são pra Play 2. É, eu tenho o primeiro, que é muito foda, cara. Primeiro Fatal Frame? É. Você se assusta que nem uma menininha? Não, eu não sinto. Eu não me assusto com. Falou, os, com os espíritos. Falou, cala a boca. Cala a boca. Eu me cago com os três jogos. Não, cara, assim, eu não me assusto com aqueles fantasmas que vêm pra cima de você. Eu me assusto com aqueles que passam no fundo ou que saem correndo do nada. Pô, aquilo é foda, cara. Na hora que você. Chegam por trás de você. Na hora que você tá, tipo, numa varanda, um fantasma cai, como se ele caísse do telhado. Você toma um susto. Isso. Aí você olha, ele vem pra cima de você com pessoas quebradas, assim, cara. Puta, você é louco. Eu vou até acender a luz aqui. Porra, Dadá. Olha pra trás, Dadá. Não, tem uma parede atrás, não tem nada. É, mas fantasma sai da parede, Dadá. É mesmo, né, cara? Não falar em fantasma, cara, vocês me lembraram de um jogo do GameCube que eu tenho aqui, cara. Puta, Luigi's Mansion, cara, era muito bom. Luigi's Mansion é muito bom, cara. Cara, é bom até hoje, assim, cara. Vai ter continuação pro 3DS, não é? Vai ter. E parece que tá a mesma coisa ainda. Não mudaram, não tem uma grande diferença, assim. Não, cara. É que na verdade o 3DS, em termos de hardware e vídeo e tudo mais, ele tá comparável ao GameCube. Mas, assim, ó, quer ver fazer a alegria da Bi agora? Bi! Oi? Por que você não fala daquele espartano fortão que você gosta tanto? Eu queria falar do Zelda do GameCube, pra fechar, não pode não? Tá bom, pode, pra fechar, a gente tá na faixa do GameCube ainda, pode falar do Zelda. Então, cara, eu sempre joguei Nintendo na aba dos colegas, né, igual o Dadá. Só que... eu era doido com The Legend of Zelda Wind Waker. Que vai até ser remasterizado em HD pro Wii U, né? Foda pra caralho esse jogo. Puta, vai ficar bonito pra caralho esse jogo em HD. Cara, sabe quanto tempo eu demorei? Pra quem jogou, poucas pessoas acho jogaram, porque nem poucos jogaram GameCube mesmo. Mas tinha uma parte do jogo que tu tinha que, depois que tu fazia tudo, pegava todas as armas, todos os equipamentos. Pra quem não sabe, tu ficava o jogo inteiro num barco, tá? Navegando, né? Navegando, é. E depois que tu pegava todos os equipamentos, tudo, a última coisa que tu tinha que fazer no jogo pra ir pro último chefão era recolher todas as peças da Triforce que estavam em todo o mar, assim, cara. Cara, eu demorei mais de 3 meses pra juntar todas as peças, cara. Sério, cara, eu demorei muito tempo. Porque eu, tipo assim, eu tinha juntado umas partes, aí eu, puta, enjoei de ficar procurando, tá ligado? E eu procurei na internet, eu não achava. Eu confesso, tá? Procurei na internet e não achei. E não achei, cara. E aí, puta, não, cansei. Aí deixei o jogo parado, ficou tipo um mês parado. Eu, não, cara, não vou me deixar vencer por isso aqui. Aí eu peguei o jogo de novo, aí fui. Cara, juntando tudo, foi uns 3, 4 meses, cara, pra juntar todas as peças pra ir lá pro último chefão, cara. Mas... Bom, rapidinho. aqueles joguinhos lá só tinham originais, né? Tu comprava todos os originais, papai dava, como é que era o negócio? Não, é que eu tinha um primo que também tinha o GameCube, então, tipo assim, a gente combinava de não comprar o mesmo pra se emprestar, entendeu? Ah, sim. De, realmente, de rico, cara, então... É, era foda. Na verdade, aqui no Brasil, teve... Assim, cara, teve uma série de razões. Aqui no Brasil foi a pirataria. Você pirateava o PlayStation 2 e o Cube não. Mas teve outras coisas, cara. A Nintendo ainda tava muito apegada a algumas coisas. E a Sony já tinha desencanado. Cara, a Sony tinha GTA, entendeu? A Nintendo não tinha GTA. A Sony tinha aqueles jogos de tiro famosões que a galera, a criançada aí pira e deu cago. O Cube não tinha essas coisas. É, cara, é que a Nintendo ficou muito calcada nos clássicos, assim, né, cara? Eles não, eles assim, tu vê, eles não, eles fazem muito bem aquilo, né, os clássicos, isso a gente não discute, não tem como discutir, mas eles, assim, não tentaram inovar, né, cara? Eles são muito conservadores, por assim dizer, né, cara? Sim. Eles não tentam nada arriscado, né, cara? Tipo assim, não, não tentam. Eles tipo, tentam comer outras coisas. É, cara, por exemplo, sei lá, porra, o Metroid do GameCube, puta, foi um jogo sensacional, assim, cara. Até depois eles lançaram pro Wii a versão 3 em 1, né? 3 em 1, com os dois do Cube, mais o terceiro do Wii, que foi assim, é tipo uma Orange Box do Half-Life, entendeu, cara? Uma coisa assim, sensacional, então. Ô, Mo, você tava falando do. Você tá falando do Zelda? O Zelda é o mesmo que tem pra Wii, né? Só que eles remasterizaram pra Wii, não é isso? Não. É assim, ó. Eles lançaram pro GameCube o Zelda Twilight Princess e fizeram a versão pro Wii. Tipo, fizeram um port pro Wii, entendeu? O do Wii mesmo, o Zelda do Wii, é esse último que saiu, que é o Skyward Sword. Sim, sim. Não, eu tenho o Twilight Princess, cara. Eu achei bem chato, cara. Eu não terminei ele, não. É que é longo demais, cara. Aquele esquema muito... dele, comprido, muito comprido. Aquele esquema dele virar lobo, sabe? Te limita muito os movimentos. E eu achei chato, cara. Mas, cara, o Cube e o Nintendo 64 te trouxeram uma coisa que eu achei sensacional, que eu sou a maior putinha, que é Super Smash Bros, velho. Porra, cara. Smash eu Bros. Tenho uma história sobre o meu Super Smash Bros, cara. Conta sua história. Eu fui num evento anime. Destruidores de amizades, né, cara? Super Smash Bros. Eu fui num evento anime e qualquer coisa. Mais do que Mario Kart não é. Não, mais do que Mario Party também não, né? É, tá bom. boa. Mas continua, Dadá. Mario Party destrói a mão, não destrói os amigos, destrói a mão. É, eu anime qualquer coisa aí. Você foi de cosplay, Dadá? Não, não fui. Eu acho que era meu segundo. Não era meu segundo, mas foi um desses aí. E o Wii tava lá no alto, né, cara? Tava todo mundo falando do Wii. E tal, e saiu o Smash Bros. E lá tava tendo um stand da Nintendo pra você jogar, né? Então tá aquela fila enorme. Se você ganhasse, né? Jogar Smash Bros. Se você ganhasse dos outros seus três oponentes, você ganhava um boné do Star Fox ou do Ragnarok, sei lá, acho que era Star Fox. E aí fui lá, né? Fui eu e mais dois amigos. Fomos lá jogar e tal. Entramos no stand, né? Aí a menina pegou, deu o controle pra gente. Junto, eram quatro, né? Então nós estávamos em três, chegou mais um moleque. Ela olhou assim: vocês vão jogar contra esse japonês? Aí a gente, vamos. Ela, então tá, boa sorte. Maluco, ele deu um pau nos três, velho. Ele deu um pau nos três. Aí eu falei, porra, que merda. Pá, perdi, então vou ficar sem o boné. O viado me vira e fala assim: não, toma o boné, eu já tenho dois. Aqui saiu fora. Aí eu não sei se eu agradecia ou se eu xingava ele. E vocês não bateram nele, é isso mesmo? Não batemos nele, não batemos nele. Por que vocês são assim, Léo? Me fala. Por que vocês asiáticos são assim? Eu não sou... não importa o que você faça, sempre vai ter um asiático que vai fazer muito melhor. Máquina de dança principalmente, né? É, enfim. Mas chega de GameCube um pouquinho. Ninguém teve o primeiro Xbox? Não. Eu tive um amigo que teve. Eu tive um amigo. Ah, mas era uma bosta o primeiro Xbox. Ninguém quer saber. Não, cara. Halo 1 era legal, cara. Foda-se Halo. Caguei pra Halo. É PC também. Vamos deixar o Super, o Creed e o Inferno falar um pouquinho. Até agora foi monógono. Calam a boca, né? Porra. Vai, fala aí, vocês aí. Vai, Creed, Inferno e Super. Se virem, né? Vambora, né? 20 minutos, fala aí. Alguma coisa. Pô, porra. Cara, tô com sono, boa noite. Boa noite. É, bicho. Não, cara, o último jogo que eu tô jogando e tô jogando nesse momento é Paciência. Nossa. Eu acho que foi um xiste, Ele tá falando que ele tá tendo paciência pra ficar no podcast. Pelo menos eu interpretei assim. Foi uma indireta, na verdade, né? Creed, não falou ainda por quê? Não, calma, tá bom, beleza. Pô, Play 2, cara, não importa deixar de falar de Deus da Guerra 1 e 2, né? É, tudo bem, então fale. O que tá fazendo aí, arrastando as cadeiras aí, porra? Ele tá fazendo uma trincheira pro bicho não passar lá. É, tá fazendo uma barricada contra a Requina. Caralho. Agora você tá dormindo na pia da cozinha, em cima do prato cocum. Ah, cara, enfim. Cara, eu não vou comer na casa do Léo nunca. Não me chama com churrasco. Vai, fala, Creed. Então, cara, o jogo, assim, na época que eu comprei o meu primeiro Play 2 em um caixotão que foi roubado no apartamento onde eu morava. Caralho. Com todos os meus jogos piratas. Onde é que tu morava, cara? Em São Paulo, pô. É, que merda de lugar. Ah, mas isso aí que... Ô, Creed, isso aí que tu falou, cara, só antes de tu continuar, isso aí foi uma coisa, entre aspas, boa, digamos assim, né? Que o Play 2 possibilitou, cara, que qualquer pessoa jogasse o videogame, né, cara? Porque, convenhamos, 99% das pessoas só compravam os jogos piratas, né, cara? Ninguém comprava o original. Então, permitia que qualquer um, cara, que tivesse o dinheiro pra comprar o videogame, lógico, né, pudesse usufruir daquilo ali, cara. Então, foi um boom de Play 2 que ninguém esperava, nem a Sony esperava, né, cara? E você acha que... Então, você acha que foi por isso? Você acha que os jogos piratas ajudaram a Sony a vender videogame? Ah, com certeza, cara. A diferença é que é o seguinte, videogame, console não dá lucro pra empresa nenhuma, o que dá lucro é jogo. Então pra eles não era vantagem. Aconteceu um efeito parecido com o Windows 95, 98 e até o XP e a pirataria. Hoje a Microsoft tinha um Windows em todas as máquinas do mundo por causa da pirataria, depois eles começaram a importarzinha. Foi a mesma coisa com o PlayStation 2, a diferença é que eles não ganharam dinheiro. A pirataria é muito forte aqui no Brasil, na verdade. Sim, mas eu tô falando aqui no Brasil. É. Mas fica quieto um pouco, deixa o pessoal que não falou agora falar. Vai, Creed, fala. Então, cara, aí o que acontece? Eu tinha meus joguinhos, meu jogo de corrida, o Gran Turismo, os GTAs da vida, Medalha de Honra, cara, o Frontline, eu acho que tem uma trilha sonora muito foda, gostava muito daquele jogo. Aí, porra, descobri um tal de Deus da Guerra, mas que merda de jogo é esse, né? Se apaixonou velho, na hora, né? Não, velho, o que acontece? Graficamente, era um dos jogos mais bonitos, assim, que eu vi no Play 2. Porra, sangue pra caralho, peitinhos rolando a solta. Eu falei, que porra de jogo é esse, velho? E, bicho, uma violência fodida. Assim, e mais detalhe ainda, que era inspirado em mitologia grega, né, velho? Eu achava muito bacana tudo isso. Não, porra. Vocês entenderam. Ah, tá. Né? Se fosse mitologia nórdica, tava tudo certo. Então, filho da puta. Eu não falei nada? Não, né? Aí o que acontece? Ele porra. Tá ensinando que você gosta de dar beijo grego. Então ele tá se oferecendo, na verdade. Savadia. Ai, continua falando da porra do jogo. Calma, filho da puta. Calma. Amor, você tá na areia movediça, amor. Savadia desempregada. Por isso que eu tô quieta. Gaúcha. Então, cara, aí eu joguei o 1, pô, um jogo muito bacana, muito divertido, apesar de alguns anubis da vida ficarem balangando o beiço de que, ai, não tem desafio, não sei o quê, papapá, papapá. Ô, Creed, peraí, rapidinho. Não tem, tá? Tem caras... sim, cara. Eu tô jogando um aqui agora, tô morrendo toda hora. Oi? Tá bom, você quer desafio? Esses são os caras que pegam e jogam no easy ou no normal, cara? Se colocar no hard, tudo arrega. Caralho, velho, é muito foda. O cara zerou Dead Space em 3 dias com 7 dedos, cara. É verdade, tirando ele, não dá pra falar. Mas agora continua, Creed. Deixa pra lá. Então, cara, além de todos os gráficos, a violência do jogo e a jogabilidade, que é muito, muito bacana, divertida, o primeiro jogo foi muito bom, teve uma continuação bacana pra caralho, e deixou aquele gancho assim, porra, como é que vai terminar essa porra pro Play 3, né? Aí já é uma outra... Aí vem aquela merda. Aí você compra um Play 3, né, e joga. Não, peraí, eu compro um Play 3 de um site pirata que pega meu dinheiro e não me dá o aparelho. Ai, o Cris só se fode no videogame, né, velho? Caralho, eu tive dois Play 2 e tive dois Play 3, cara. Vocês não têm ideia. Doom Splay 3, meu Deus. Inferno, do que você quer falar de PlayStation 2? Nada, não joguei. Ai, cara. Eu jogava no PC nessa época, nessa época eu tava... Até hoje, cara, eu tenho Xbox... Tô até pensando em comprar um PS4 quando eu lançar, se não for estupidamente caro. Quer comprar lá fora? Não vai ser. Não, vou comprar lá fora, porra. Vou comprar lá fora e trazer pra cá. Pedir pra alguém trazer, sei lá. Comprar no Brasil é impossível. Mas na época eu já tava jogando muito no PC. E até hoje, cara, apesar de ter console, gostar de console, eu jogo muito mais no PC. Depois com a Steam, então, cara, aí fudeu. Minha coleção de jogos da Steam é muito maior do que do console, é muito mais prático pra mim, eu tô trabalhando, aí, porra, dá um alt tab, entra no Steam e vou jogar. Porque console é aquilo, é meio burocrático pra você entrar, ainda mais Xbox, cara, não sei pessoal, os sonistas, mas, cara, a Microsoft faz umas atualizações, porra, eu tenho uma conexão de 8 mega, eu fiz uma atualização que levou 2 horas, porra! Sério, 2 horas. O meu inferno, mas o 3 vezes, cara. Inferno. Mas o podcast de jogo de PC a gente faz. É porque é correlato, entendeu? Foi por isso que eu não tava muito ligado. Não, é não, mas, cara, mas eu entendo o que o inferno fala, cara. Porque realmente assim, ó. O videogame, assim, ele exige de ti aquele tempinho pro videogame. Diferente do computador, que tu pode, além de jogar, tu pode fazer mais 30 coisas ao mesmo tempo, né, cara? É a questão do multitarefa, né? O console nunca vai ser isso. Nunca vai ter. Porque você consegue jogar ao mesmo tempo, jogar, sei lá, qualquer jogo, jogar Dead Space 3 enquanto você entra no Facebook também, né? Tá, ok. Inferno, é outro podcast. Window Mode, porra. Fica quieto. Não, você não faz ao mesmo tempo, filho da puta. Eu faço, cara. Não, Inferno, daí também não. Tá forçando a barra. Depende do jogo, cara. A tua imersão, peraí, a tua imersão no jogo é zero, então, cara. Não, depende do jogo. Tem jogos que não precisam de grande imersão. Inferno, você ou tá numa janela ou tá na outra. Você não faz ao mesmo tempo. E agora fica pra dividir, cara. Não, caralho, meu Deus. Cara, eu faço isso, cara. Tá bom, chega. O podcast não é disso de qualquer forma. Depois você me explica como que você faz isso. Multitab, porra. Então não é o mesmo tempo. Você intercala. Não, claro, a minha atenção é intercalada, mas os dois aplicativos estão rodando ao mesmo tempo. Não importa. Não é disso o podcast. Super, quer falar qualquer coisa? Qualquer coisa, querida. Fala qualquer merda aí, por favor. Eu quero falar de piada. Eu quero falar de PC, ele não deixa. Eu super parece que eu tava piada do Costinho pra vocês. Fala de qualquer coisa. Não é, porque não é de PC, isso, é de videogame. Ele vai falar de PC, quer ver? Dá pra falar, fazer um podcast só de evolução de jogo pra PC. Super, você tá aí ainda? Maneiro, hein? Hã? Acabou, chega. Ele tá vendo desfile das escolas de samba. Tá vindo a vai-vai. Galera, pô, tem coisa pra caralho, cara. Meu, Kingdom Hearts, cara, eu sou a maior puta de Kingdom Hearts que é essa terra de pari. Eu acho a coisa mais sensacional do mundo, apesar de no fundo ser uma bosta. E eu só joguei o terceiro e enjoei. Peraí, como você tá jogando o terceiro? Não, eu joguei. Só teve dois. Não, cara, tem o... Caralho, sério que só tem dois pra PS1? Pra PS2? Kingdom Hearts 2 e tem o Chain of Memories, que é aquele que é um remake de um jogo de Game Boy Advance, que é meio que bater a carta. Não lembro agora. Eu acho que ele luta contra o Cloud do Final Fantasy. É o primeiro. É o primeiro? Ah, então é o primeiro. Foi o que eu falei, o primeiro. O Kingdom Hearts é foda que tu olha aquela capa do jogo e tu não tem como não ter vontade de jogar, cara. Tu vê o Pateta, o Pato Donald, o Mickey, aquele bando de espada e misturado, né, cara? Cara. É, do lado do Cloud, do Squall, da Aerith. Caralho, que merda é essa, né, cara? Como que eu vou não jogar isso daqui, cara? Cara, você pega, porra, eu nunca... Cara, tem um clipe, que é um trailer dele, que ele até entrou no... Se você deixar ele lá em stand-by, ele roda. Que é com o tema dele orquestrado e as imagens do jogo passando. Cara, até hoje eu vejo aquilo e fico maluco, velho. Mostrando as imagens das coisas acontecendo no jogo. A primeira vez que eu vi, eu fiquei alucinado, cara. Tipo, ele passando nos mundos, enfrentando o Capitão Gancho, invocando o Simba. Cara. Puta que foda, cara. Mas como um jogo você vai jogar hoje, você vê que ele tem uns problemas sérios. Ah, cara, como muitos jogos que a gente falou aqui bem... Pô, cara, mas e o Shadow of the Colossus, cara? Eu não vejo nada mais. Eu pensei que o Sorg ia falar dele, ficou quietinho o tempo inteiro. É, Sorg, fala de Shadow of the Colossus. Ele deve estar na PSN. Eu tô jogando... Assassin's Creed. Tá, então lá que Assassin's Creed falar dos Shadow Colossus. Cara, vamos falar um jogão assim do PS2, cara, eu acho que o Okami tem um peso muito maior do que o Shadow of the Colossus. Concordo, apoiadíssimo. O avatar dele entrega isso também, né? Eu nunca joguei Okami, então não posso dizer. Cara, é um jogo lindo. A primeira vez que eu joguei Shadow of the Colossus, eu fiquei assim, impressionado. Eu joguei, acho que na primeira jogada, acho que eu matei uns 6 colossos de uma vez, cara. Só que aí eu vi aquele post que o Léo fez, a resenha lá. De uma vez só, né, só? Com uma espadada só. É igual o inferno, acessando no Facebook e jogando, né? Só que aí, cara, Léo comprou lá na PSN e depois eu peguei pra jogar de novo no PS2 mesmo. E aí eu percebi que ele é travado, assim. Ele não é um jogo muito dinâmico, que vai, nossa, que legal, deixa eu jogar de novo. Aí você vai, você mata um, aí você volta no altar lá do demônio, aí você vai e pega o cavalo pra ir de novo. É, o replay dele é horrível, né, Sorg? Agora sim, cara, agora o Okami é um jogo que não sofre esse mal. Você joga ele uma vez, você joga ele de novo, ele continua sendo interessante, ele é um jogo muito dinâmico, ele tem um gráfico lindíssimo, cara. Pra mim, assim, acho que se não tá no primeiro lugar esse assim, jogos do PS2 tá no top 5, sabe? É um jogo assim do caralho, cara, muito bom. Ô, só remasterizaram ele pra PS3, né? Remasterizaram? Sim, tem um... Ele e o Aiko, né? Não, eu tô falando do Okami, né? Ah, tá. Não, todos eles, o Okami e o Shadow. Sim. Eu tô, até o Okami tá no meu carrinho lá da PSN, só falta colocar uns créditos pra eu comprar ele, cara. É um jogaço, cara, assim, se a galera que tá ouvindo ainda não jogou Okami, eu acho que vale a pena você, sei lá, baixar, vai na casa do seu jogador no PS2. É um jogo. Ou faz que nem o Dadá, né? Pega de alguém. Pega emprestado de alguém. É. Cara, a história é linda, sabe? O final é maravilhoso, cara. O final, assim, é fantástico. A história é muito bem desenvolvida, cara. A trilha sonora. O final é inesperado, né, Stark? Conta aí, qual é o final? Ah, lindo demais. Não, vamos contar, cara. Conta, ninguém foda-se. Eu vou procurar lançado em 2000. Não é, mano, que pra contar o final e ele fazer sentido, vai ter que contar a história do jogo toda. Já tá muito comprido o podcast. Desculpa. Depois a gente fala disso. Depois que a gente conta pra você. Obrigado. Mo está de volta. Mo, esse é o Mo que nós amamos. O Mo de volta. Quem de vocês falou de que não saía jogo de Atari pra console novo? Eu lembro que alguém falou alguma coisa assim. Eu acho que fui eu que falei essa merda. Não, o PlayStation falou. O PlayStation 2, Creed, tem um jogo chamado Activision Anthology. Com todos os jogos da Activision. Sensacional, cara. Não, Léo, eu tinha falado que tinha saído pro iOS, se não me engano. Ah, é verdade, é possível. Enfim. Alguém quer acrescentar algo mais do Play 2? Ah, eu vi umas imagens aqui, eu quero dizer que Black é muito foda. Black é legal pra caralho. Black, boa, é muito legal. Um dos raros jogos de tiro que eu gosto. Onimusha também, ponto, deu. Todos. Eu joguei os três Onimusha. Principalmente o 3, que é com o Jean Renault. O 3 é foda pra caralho. Alguém jogou Metal Gear 3, não, pra Play 2? Metal Gear é um jogo de viado. Metal Gear é um jogo de viado. Engraçado. O 3? Só retardado joga Metal Gear. Engraçado, passou pela minha cabeça por um momento que o Mo teve algum problema jogando Metal Gear, cara. Não, cara, não. Cara, Metal Gear, ele tenta ser o Splinter Cell e nunca será, nunca. Não, rapidão, eu joguei o 2 lá, o Sans of Liberty. Olha, temos uma putinha aí, ó. Peraí, para, tá todo mundo falando em cima, um de cada vez. Vai, Sorg, você. Eu joguei o segundo, Sons of Liberty. Cara, Sons of Paper, sei lá. Cara, a parte que você vai com o Snake é até legal, cara. Mas quando muda, que vai pro viadinho, Raiden. Ai, cara, que jogo chato. Fica muito chato. Puta, eu joguei esse daí. Aí eu parei, cara. O Snake. Quem que tinha defendido o Metal Gear? O Eunuco estourou o absorvente quando eu falei mal. Eunuco, eu só queria dizer uma coisa sobre Metal Gear. Eu não defendi o Metal Gear. Eu falei que um outro jogo bom pra PlayStation 2 é Dead or Alive pra quem gosta de falar. Peraí. Eunuco, é que você tinha falado do Metal Gear outra hora. Sim. Eu queria dizer o seguinte, você é um guarda. Imagina assim, você é um guarda, você é um vigia. Você tá lá patrulhando o corredor de qualquer prédio lá que você tá protegendo. Aí tem uma caixa. Que dá pra, que cabe uma pessoa. Apareceu no meio do corredor. Isso aí é muito ridículo. É. Tá lá. Chega, não precisa argumentar. Não é que tá, cara. Você olha, é óbvio que isso não é nada. Eu vou continuar minha patrulha. Daí volta, ela tá a 500 metros de distância. Daí você suspeita. Só que quando você começa a suspeitar, você vê uma revista de mulher pelada no chão, fala, opa, daí você pega a revista e sai andando. E foda-se. Aí é que tá, cara, defendendo um pouco. Eu não gosto dessa merda desse jogo. Já deixei bem claro, tá? Mas defendendo essa merda. Não dá pra é que, defender. Cara, ela é. A gente não entende porque a gente é ocidental, cara. Tem muita coisa da cultura oriental nesse jogo que a gente nunca vai entender. Tem que ser um freak. Tipo, eles terem os olhos fechados, serem incapazes de enxergar direito e nem enxergar uma caixa do tamanho de um. Que dá pra colocar um fogão dentro, que apareceu lá. Você não gosta do Metal Gear, então é melhor você não ver o novo, o Metal Gear Revenge. Que é. Não é Revenge, é Revengeance. É, Revengeance. Essa palavra não existe. Que é o Raiden Cyborg, esse daí? É o Raiden Cyborg, piado de São Paulo. Eu vi o trailer desse jogo. Eu fiquei uns 5 minutos depois que acabou o trailer olhando pra tela e pensando assim. Por quê? Por quê? Cara, transformaram o jogo em Fruit Ninja. Até não, cara, tá boa. Eu fiquei curioso de jogar o 4. Assim, eu vi um gameplay, parece até legalzinho. Mas assim, a parte do 2 com o Raiden é um saco. O terceiro, cara, eu joguei por 10 minutos, quer dizer, 10 minutos, meia hora é só historinha, né? O jogo demora uma hora pra começar, cara. Aí depois que começa, eu joguei 20 minutos e larguei, cara. Ué, e o 4 então, cara? O 4 sim, é um recorde, né? Tu não joga, cara, tu assiste um filme. Cara, qualquer Final Fantasy é assim. Mas é diferente, cara. Eu não lembro se é no 3 ou no 4, que a batalha com o último cara, com o Big Boss, é mais de uma hora, velho. Mas assim. Caraca, velho. É cansativo, cara. Saca? É muito cansativo. Nesse momento vai ter um monte de comentário dos putinhas. Vai, das putinhas. Ah, vai, cara. E aqui, putinha, cara, nunca será. O Sam Fisher come o Solid Snake no café da manhã. Diet, a little toy shop, buy a bunch of games and the new Xbox. Play till the break of dawn. Now suddenly something's wrong. Microsoft, just stick to software. You're not cut out to make hardware. Now I sit and wonder why I bought something that will just die. Galera, vamos passar pra última e atual geração? Sim. PlayStation 3, caixa X360 e Wii. Cara, deixa eu ver. Super, você tá aí ou tá assistindo o desfile? Na tela da TV no meio desse, pô. Assistindo o desfile. Carnaval, bom, beleza. O inferno, aproveita. O Motoku, de novo. Aproveita que você falou muito pouco, fala da caixa X360, vai, que você tem. Cara, é uma boa ferramenta como central de mídia, né, de entretenimento. Dá pra fazer trocentas coisas. Nos Estados Unidos você até pede pizza, cara, pela live. Aqui não chega tanto, mas dá pra fazer várias coisas. E tem grandes jogos, né, cara? Tem Halo, tem Gears of War. Pô, tem Forza também, pra quem gosta de jogos de corrida. Eu adoro jogos de corrida. Assim, não deve nada ao PS3. A única coisa que fica atrás é com relação a alguns exclusivos, né? Eu tenho a maior vontade de jogar God of War. Ah, eu diria que a mídia, né, cara? Seria, eu acho, a principal diferença mesmo, assim. É, cara, eu tava olhando aqui na PSN alguns jogos que são multiplataformas. São o quê? No máximo 7 GB, entendeu? Um Delta Guerra 3 tem mais de 30 GB de tamanho. É, porque o Blu-ray permite isso. O Blu-ray permite isso. É grande e grosso. Mas há boatos de que o Xbox 620 virá com o Blu-ray. Ele vai ser com Blu-ray. Uma mídia superior, tipo a do Wii U, que não é Blu-ray, mas... Mas eu vim com Blu-ray e conectado online. Estou 24 horas, né, pra jogar. Muito bom. Mas, enfim, mas é um videogame de bosta. Xbox? Xbox? Sou mais PC. Tá bem bolado. Até ele que tem o Xbox reconhece que é uma merda, que ele prefere o PC. Cara, o Xbox acabou aquela, acabou aquela história de as três luzes, queimar as três luzes. Não, já era. Pô, foi as três headlights, acabou, era, né? Cara, eu vou dizer uma coisa, aquecimento vocês, da máquina, já foi. Vocês não vão acreditar, eu não acreditaria se não tivesse presenciado. Eu vi um Xbox voltar da morte da 3RL. Eu vi na minha frente. Então não era a verdadeira 3RL, mas. Não, era, cara, era. Cara, existia vários defeitos que eram acusados pela. Pelas luzes do botão central do Xbox, não só o 3RL. Mas o bicho não tava ligando, cara, já fazia um tempão, cara. E cara, aí. 3RL era fatal, cara, porque queimava o chip, só isso. Que merda, velho. Era, super. Aí é que tá, cara, é pra provar, não comprem videogames de nova geração na primeira leva, nem na segunda, e se duvidar até na terceira, cara. Espera sair o. Não, peraí, para todo mundo. Agora o senhor voltou, senhor Super? Agora o senhor tá prestando atenção na conversa, é isso? Tá no intervalo. É que eu tô esperando carregar. Tô esperando todas carregar as vezes aqui. Que eu perguntei pro senhor falar alguma coisa, o senhor não tava prestando atenção, Super. É que tá no intervalo do desfile. Três headlights, Super. Três luzinhas. Você tá vendo a mangueira entrar. É. Enfim. É, 3RL mas... o que é? 3 headlights. São as três luzinhas vermelhas. As três luzes da morte. É, três luzes da morte. Mas, até pra queimar o Xbox é incompetente, né, cara? Acende três luzinhas, ó, queimei. Te pode aí, nerdão. Então, tipo aqueles memes, né? Falar, ah, muito legal esse videogame de última geração que você comprar na primeira leva, né? Seria uma pena se ele queimasse. Mas esse videogame é uma bosta. Acho que em questão de minutos todos reconhecemos. O próprio dono dele reconheceu. O próprio dono. Mas vocês saibam que ele no Brasil, 85% dos videogames são Xbox, tá? Por que será, né? Será que foi será? Será que é porque ele é pirateado? É, se não, que tiveram que comprar duas vezes o mesmo aparelho. O cara deu 3RL, porra, vou comprar um Sony. Aí o cara olha assim, caralho, 20 jogos de Xbox, você fudeu, vou ter que comprar outro Xbox. Pô, o Blu-ray é caro, velho. O cara já vai comprar dois, né? Tipo, um é pra dar 3 headlights e outro... Um backup. Esse aqui é de backup. Não, o primeiro Xbox que eu comprei deu pau. Olha lá. Tava na garantia. Olha aí. Na garantia, mas não foi 3RL não, mas os jogos não rodavam. Travava o jogo, não rodava. Olha aí, que videogame incompetente, cara. Ah, é foda. Que merda de videogame, cara. Mas galera, vamos falar de um videogame que presta então, vai, vamos falar de PlayStation 3, depois a gente pode até falar um pouquinho de Wii. Algum de vocês teve Wii? Eu tenho Wii. Ainda, cara. Pô, cara, o Wii é legal. Eu comprei, cara. O Wii é um brinquedo, vamos ser... Não é, cara. Léo, eu sou um nintendista, tanto quanto o senhor, mas vamos, cara... Eu nunca fui nintendista. Tá, mas enfim, eu sou e eu admito, Léo. Ele é japonês, Wii, só. O Wii é um brinquedo, não é um videogame. Léo, por Léo, quê? Deixa eu dar... Pera aí, Onoko, eu quero ouvir a argumentação do Mo. Cara, tira do Wii, tá? Tira os jogos, os Only Four, que seria lá os jogos do Mario, da franquia, o Zelda, o Metroid, enfim, todos, esses os exclusivos. Tira sobra todos o quê? Eles. Sobra nada, cara. O que é que sobra nessa merda desse videogame, cara? Não sobra porra. Mad World, as coletâneas de Bimbo. Sobra o Lego Batman. Que Mad World, Léo, pelo amor de Deus, cara. Só pros jogos de Léo. Esse videogame é uma merda, cara. Eu tenho ele e falo. Esse videogame é um cocô. Você acha Mad World ruim? Caralho. Cara, Mad World... Tá, tudo bem, Léo. Um jogo se salva. E aí, o que mais? Não, até o senhor me interromper mal educadamente, eu tava fazendo... Mas... Desculpa, se eu sou mal educado. Tem Lego Batman, que é bom, muito bom. Mad World, tem o Williams Collection, Epic Mickey, tem o Epic Mickey, bem tá, lembrado. É, tá, tudo mas bem. Não é, cara. Epic Mickey eu concordo que é foda pra caralho. É que o Mo quer dizer o seguinte, entendeu? O Mo quer dizer o seguinte, diferente do PS2, que você tem uma leva gigante, tem milhões de jogos que você pode falar, cara, esse jogo é muito bom. O Wii não tem isso, entendeu? E outra, aí eu concordo. Mas, e outra coisa, o Wii... Peraí, rapidão, só deixa eu concluir, Léo. É, outra coisa, o Wii, ele não é um videogame pra você sentar e jogar, entendeu? Você tem que se mexer demais. Isso me incomoda. Eu não sou um jogador assim, cara. O senhor está errado. Por quê? Porque não é todo jogo. Tá longe de ser todo jogo que você tem que se mexer demais. Mas longe mesmo. Então, não, tudo bem. Só que o seguinte: a função do Wii praticamente é essa. Cara, mas não tem a coisa. Gente, eu tenho uma ideia diferente. Discord, o senhor tá errado. A minha ideia é a seguinte: o Wii é um excelente videogame. Mas diferente de grande parte dos videogames em que você senta e joga, porque fazia parte daquela geração sentar e jogar, ele é mais voltado pra geração atual. A geração atual é mais interativa. Então ele é um videogame em que você pode jogar, pular, brincar, e é o tipo de coisa que as crianças de hoje em dia fazem em casa. Você não vê mais criança na rua. Então, gente, o Wii permite você voltar um pouco àquela coisa de infância, mas em casa. Quer dizer, gente, pras crianças é pra isso. Pros adultos, gente, ainda não saiu nada decente pra ele. Gente, aquela imagem de Wii dos caras de propaganda retardados. Sabe aquelas propagandas de Wii que estão os caras que nem os retardados pulando e rindo pro videogame? Aquilo só existe na propaganda. Você não joga nenhum jogo de Wii assim. Você joga dois, três jogos assim. Meus filhos, eu comprei o Wii pros meus filhos. Na frente de criança eles, é exatamente eles não, ficam, pulando igual retardados, mas também não ficam sentados. Porque o Wii pede que você mexa pelo menos os braços. Você fica sentado mexendo o braço, não é funcional. Ele joga em pé. Porque é, é melhor pra ele jogar em pé do que jogar sentado. Agora, pra um nerd gordo sedentário que nem eu, ficar em pé meia hora não rola. Caralho, mas que jogo você tem que jogar em pé, Inferno? Você tá confundindo. Não é que tenha que jogar em pé. Eu não falei que tem que jogar em pé. Mas é mais prático, é mais confortável você ficar na posição ereta pra jogar o Wii do que sentado. Não, eu jogo todos os jogos de Wii. Cara, tirando o Super Punch Out, todos os jogos de Wii que eu e a Ana temos, a gente joga sentado, parado. Aos nomes. Não, cara. Eles não jogam sentados no Wii, eles não gostam, eles preferem ficar em pé. Eu fui jogar com eles, eu fui jogar Mario Kart com eles. Mario Kart, porra, não dá, você tá com o volante, tem que ficar em pé, cara. Não, Mario Kart sim, Mario Kart você Lego joga. Mario Kart, Mario Wii, Mario Wii também. Adventures, tá tudo em pé. Eu joguei esse jogo com eles. Cara, Mario Kart, cara, você tem que pintar a tela, tem que fazer movimentos de arco com os braços, movimentos extensos. Mas você tá parado, graças. Mas não é funcional, Léo. Você pode não estar rebolando, dançando, mas você tem que ficar ereto. Você vai jogar Epic Mickey, qualquer movimento de braço extenso, dando pincelada na tela. Inferno, você é descoordenado, sim. Hã? Você é descoordenado, cara, se você só consegue jogar ereto. Não, ele é burro. O Léo tá bolado que vocês estão falando mal do Wii. É, que merda de console. Na verdade, não. Na verdade, eu só discordei do Moi, que ele falou que é um brinquedo. Eu concordo que ele é um videogame, que ele não teve apoio nenhum de outras empresas. Todos os jogos bons de Wii, com algumas exceções, são jogos da própria Nintendo. Mas é um videogame injustiçado, mimimi, videogame comunista assim, de faculdade. Mais ou menos isso. Boa definição, Lu. Mas que outra? O Wii Cara, o Anubis vai enfiar os dois dedos dele no cu e rasgar, cara. É, cara. De dois, não. Peraí, mas de qual mão? Tem dois. Ô, galera, vamos falar de PlayStation 3? Aquele idiota. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? 120 PS4 pra casa, a Nintendo que vai dominar o mercado. É um idiota. Peraí. Para de xingar gratuitamente os leitores, porra. Eu até tava pensando em comprar um Wii U, mas agora eu não posso, né? Ô, Inferno, você fica falando dele. Inferno, você fica falando dele assim, depois ele vai ficar cheio de dedos pra falar com a gente de novo. Com pelo menos 7. Eu tô impossível hoje. Tá nada. A gente vai perder mais um leitor que poderia nos dar uma mãozinha nos postes. É mó sacanagem. Porra, ô Léo. Ele vai meter a mão na tua cara, hein? Boa, Nuco. Depois desse eu daria um high five pra você. Coisa que ele não pode. Ele tem que dar um Deus. Ele dá um high two. Ele vai ficar. Ele vai mostrar o dedo do meio. Opa! Ih, fudeu! Vocês todos, vivem metendo os pés pelas mãos. Ai, vai! Oh, falta vocês fazer o trocadilho. Eu tô fazendo um joinha aqui. Faz o curtir, né? Boa. Depois desse momento de. Anubis, nós te amamos, tá? Não. Me eximo de falar qualquer coisa. A entidade é uma entidade, cara. Você mora no nosso coração. Você vai ganhar uma camiseta quando a gente começar a vender camiseta. É verdade, você vai ganhar camiseta. PlayStation 3, que todo mundo aí tem, menos o Inferno, que que é hipster e gosta de jogar só jogo de... Jogo indie. Jogo ruim, né? É jogo ruim? Ô, Sorg, o Sorg tá quietinho. Sorg, por que, que você não fala um pouquinho do Play 3 e do Plus também? Cara, pô, falar o quê? Eu tô jogando. Falar o quê? Olha que filho da puta. Falar o quê? Aí o filho da puta interrompe. Cara. Dá pra ele, então. Cala a boca, mano. Caralho, mano, tá muito chato, velho. Ah, cara, eu acho que, assim, o PlayStation 2 foi, assim, a série PlayStation, né, a partir do primeiro, foi sempre um divisor de águas, né, cara. E eu acho que com 3, assim, ele deu um salto gigante do 2 pro... A Sony deu um salto enorme do 2 pro 3 em tudo. Em questão de gráfico, em questão de jogabilidade, de diversão de jogos, que o pessoal tava falando, você sentar e você viver aquele mundinho, assim, eu acho que a Sony acertou muito com o Play 3. Tem jogos fantásticos, tem jogos assim que te faz pirar e ficar com medo. E você fala, caralho, peraí, eu não vou dormir porque eu vou ficar mais uma hora. Quando você tá jogando, já faz 5, sabe? Então, eu acho que eu sou putinha dos PlayStations e eu tô muito satisfeito com o meu 3, cara. A PS Plus da Sony, eu fiz um post essa semana, eu acho, semana passada, eu li. É um grande diferencial, sabe? Cara, são R$100, R$110 pra você ter um plano de um ano. Cara, você tem jogo de graça e jogos bons, você tem super desconto, sabe? Você compra jogos, jogaço, assim, série do Assassin's Creed, Dead Space e o caramba por $10, por $11 e mais um monte de vantagem aí, além desses descontos dos jogos de graça, cara, que são fantásticos. Eu acho que é uma sacada genial da Sony, cara. Muito bom, eu também, puta, sou felizão com o meu, baixo um monte de merda, porque eu tenho dinheiro sobrando, né, moro sozinho, ganho pouco e como miojo todo dia, então posso gastar bastante dinheiro com... Tá explicado porque que você come miojo todo dia, pra poder economizar pra comprar jogo. Saúde, quando você pode ter um plano plus da PSN. Isso, mo, tá vendo, ó, o é um cara sensato. Por exemplo, eu baixei Alex Kidd Miracle World pro PlayStation 3, tá? Você pagou morro por isso? Sim, paguei $1.99, se eu não me engano. Caralho, o Léo não tem problema de... Ó, vocês viram quem foi que falou? Caraca, aí, ó, o cara que paga 3 mil num iPhone e depois não quer pagar pros aplicativos. Tá vendo? Eu paguei. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, irmão. Apesar de ter pirateado muito e piratear ainda porque eu tenho o DS, eu vou falar que eu me sinto bem comprando jogos que eu gosto, cara. Eu também, eu paguei 15 conto pra jogar a cópia do Infinity Blade pra Android. Bonzão. É legal, cara. Acho que se tu tem a condição de comprar, principalmente a mídia física mesmo, nem se compara, cara. Tu ter o joguinho original ali com a revistinha e tu abrir a caixinha. Quantos jogos você não pegou e falou, puta, caralho, que jogo foda, que jogo do caralho, cara. Pô, cara, justo você pagar por ele, cara. Pagar por aquilo, mostrar que você quer mais daquilo, entendeu? O Mo fala uma coisa legal, cara. Daquele lance de ter o manual, né, cara? Eu comprei recentemente o PS3 e comecei a jogar Assassin's Creed. E só que tem umas coisas na tela que eu não tava entendendo, porque o jogo não tem... Ele não tem muita legenda, né? É mais falado mesmo. Então, pra entender algumas coisas, eu falo, porra, como é que eu entendo essa merda? O que, que o jogo quer que eu faça agora? E eu não tava entendendo. E eu peguei o manual, cara. Eu nunca peguei o manual de jogo nenhum, né? E eu entendi por ali, cara. Eu não precisei procurar na internet, sabe? É legal esse lance de você comprar o original e ter a mídia física em mãos e ter a revistinha, sabe? Ter o manual. Aquilo ali te ajuda, cara. Não é só uma demonstração. Com certeza, te ajuda, cara. Mesmo, né, cara? E assim, eu não sei das outras... Não sei das outras... da Sony, da Microsoft, da Xbox, né? Mas eu posso falar pela Nintendo, que comprei durante anos jogos originais, seja pra GameCube, Wii, enfim... O cuidado que a Nintendo tem com os jogos originais, assim, o que vende de porcaria dentro, assim, cara, de de extra, sabe? De manual, de pôster, de coisa que vem dentro dos jogos originais. Puta, cara, ter isso em mãos, assim, é muito bacana, cara. Pra quem é fã, pra quem é colecionador, pra quem é, né? É, então... cara, pra quem é... Tu, pô, tu ter um negócio ali na... guardadinho ali com tudo dentro. Sei lá, tu ter o tipo, ler livro e gibi que tu abre e dá uma cheirada foda dentro, tá ligado? Fazer isso com o jogo é muito legal, cara. Mas é igual o Creed falou mesmo, assim, eu coleciono CDs, assim, eu tenho discografias, assim, de bandas que eu compro e guardo, que faz isso, há muito, muito tempo que eu faço isso. E jogo é a mesma coisa, cara, de você tirar do plastiquinho, você olhar a mídia física, você ter um manual, igual a Tava falando, assim, você tem aquela coisa babaca de você colocar na prateleira também, ver bonitinho, assim, empilhadinho, cara, é muito bacana. Não, e aquela coisa também, Sorg, tu baixa o demo do jogo, a demo, no caso, né, você não precisa de um exorcista se for baixar o demo, tu baixa a demo do jogo e tu testa, se tu gostar, tu compra o original quando tiver com o preço cair, tu não precisa comprar ele por R$200. Mas eu prefiro entrar numa live da vida, numa PSN Plus e fazer sob demanda, cara, fazer um download, que eu jogo na hora, não esperando chegar pelo correio, ainda mais que eu moro na roça, cara, não tem nada aqui, tudo é pela internet, você tem que pegar o ônibus e rodar 3 horas até chegar numa cidade decente pra poder comprar. Não, prefiro tudo por download. Aí é que tá, cara. Eu ainda prefiro ter a mídia física ali, cara. Eu ainda acho mais... Você mora no grande centro, cara. Você... Mas, não, eu sei, eu tô dizendo, cara. Mas tu também poderia, se quisesse, esperar um tempo um pouquinho mais. Mas é que tá, você tem que esperar. O ruim é isso. Se você tá afim de jogar, porra, faz o download. De 1-2 horas você joga. É que o inferno é hiperpassivo e não consegue esperar, entendeu? Hiperativo. Hiperpassivo é o Creed. Hiperpassivo? Não, hiperativo. Hiperpassivo é o Creed. Enfim. Cara, mas eu vou falar. É, com relação... Nessa eu tô com o inferno. Não de ser hiperpassivo, mas de... Eles estão dois viados, né? Fazer um download. É, cara, eu gosto... Ele ficou puto que eu falei mal do Ian, agora tá me zoando. É. Não, eu gosto disso, de você poder escolher o jogo, ir lá, comprar, baixar, acabou e... Tchau, então. Por mais que não tenha o manual, por mais que não tenha... É que pô, perde o romance da coisa, cara, só baixar. E mas também tem outra. Não. Ah, peraí, pô. Fala, Léo. E não só isso, cara. É, vocês estão falando, ah, pô, de trás de fora, tá mais barato e tal. Pô, eu pago... Cara, não entra na minha cabeça. É sério, eu me revolto. Eu fico realmente revoltado quando eu vejo os preços da PSN brasileira e vejo os desgraçados comprando preço de caixinha de loja brasileira comprando R$200 num jogo pra download. Não, não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. Ah, então, mas se for, eu vou comprar na live gringa. Na live, hein? Eu vou comprar na PSN gringa. E, porra, tem tudo que eu quero. Cara, tem as coisas que eu quero, do jeito que eu quero. Puta, baixa o jogo que eu quero por um preço bom. Como eu também tenho Plus, eu tenho uns bons descontos que eu não teria na hora de comprar caixinha. Entendeu? Pô, é do caralho, cara. Pô, e eu sou felizão com os jogos que eu tenho. Eu vou te falar que hoje eu tenho mais jogos do que consigo jogar, cara. Eu com um monte de jogo aqui prontinho pra mim e eu tô jogando... E eu não consigo parar de jogar Burnout. Esse negócio que o... É, eu concordo com as duas partes. Concordo com o Mo, quando ele fala de ter a mídia física em mãos. Isso é muito legal, de você colocar na estante, você saber cuidar do CD. Eu sou muito cuidadoso com meus CDs. Então eu coloco tudo na caixinha de novo. E esse negócio que o Léo falou, o Inferno, o Creed, o Sorg falaram, de você comprar, às vezes você nem quer, não tem um jogo específico, você não quer jogar algo, não tem nada que você queira comprar exatamente. Mas você pega, você abre lá a internet, lá do a PSN, aí você começa a ver os jogos, e fala, porra, esse jogo aqui deve ser legal. Abre, baixa o demo. E se você gostar, você compra, você não tá interessado. Adeus, cara. Acaba se tornando uma rotina. Uma rotina, não é mais uma vontade, é uma rotina. Você não faz aquilo pra você querer aquele jogo. Não, desculpa, termina. Não, é exatamente isso. Você simplesmente baixa porque, tá disponível, tem facilidades. Não parece ser tão ruim pela demo, então vou baixar. É isso pois que eu tô falando, cara. Acaba perdendo um pouco do romantismo do videogame. Romantismo é pegar uma mulherzinha pra levar atrás do açougue pra dar as carcadas nela, amor. Atrás do açougue? Ô, Nuno, isso se chama... O Inferno acho que vai concordar comigo. Isso se chama Síndrome Steam, cara. No Steam que acontece isso, não é, Inferno? Você olha aquele jogo que você nunca vai jogar, mas você vê ele por... $2 e fala, porra, eu tenho que ter esse jogo. Não, cara. Mas eu faço isso, eu também tenho Steam, também tem uma porrada de Leo, jogo aqui, cara. Na live, Léo, você tem muitos jogos de arcade que a molecada nunca ouviu falar. É uma chance deles conhecerem esses jogos antigos, né, cara? É, eu baixei Toe Jam e Earl, cara. Tem o Simpsons. Tem razão. Eu baixei o Shadow Dancer do arcade. Eu acho muito melhor do que o. Inclusive, o próprio Léo fez 3 posts sobre os jogos que você pode comprar on demand, né? Nos consoles principais, né? Sim. Jogos antigos de. Exatamente, porra. É, isso é outra coisa que eu me amarro, cara. Eu posso muito bem jogar muita coisa que eu baixo no emulador. Mas, cara, porra, você jogando no videogame, no sofá, tranquilo. Eu baixei Daytona, cara. Porra. Eu tava divertindo jogando Daytona USA aqui no Play 3, entendeu? O próprio Lex Kid, velho. Puta, jogando na TV de novo, assim, pô, achei legal pra caralho. Fiquei felizão, assim. Na hora que abriu a tela, entrou o tema, assim, pô, abriu um sorrisão, cara. Uhum. Entendeu? Fora os jogos mesmo, velho. Fora, assim, os jogos do videogame mesmo, que são foda. E, infelizmente, eu não tenho mais idade pra jogar tudo que eu gostaria. E isso é muito triste. Leo, tem posso... tempo, né? Nem é, tempo. Eu não tenho tempo pra jogar tudo que eu quero. Não dá, simplesmente. E sem falar que esses jogos via download, você tem a nuvem, né? Hoje em dia, todos os principais consoles têm a nuvem, você pode jogar. Se o seu console der pau, seu jogo tá resguardado na nuvem. Agora, se seu CD arriscar, foda-se, vai ter que arrumar outro. É, tem isso. Então, isso foi foda, porque quando meu Play morreu, eu perdi todos os meus saves. É só cuidar do CD. São as facilidades da tecnologia disponível, cara. Você tem que levar em conta também a evolução dos tempos. Então, eu concordo com o Mo que realmente tem um que a mais de você ter um jogo e guardar na prateleira, ter um encarte. Mas atualmente, pela maneira mais dinâmica, mais corrida que é o mercado, que é a vida, é muito mais fácil você baixar o jogo. Sim, com certeza. O Inferno falou da nuvem, né? Uma das coisas que o Plus te dá é a possibilidade de você salvar na nuvem. Os seus saves ficam salvos no lugar. Nos servidores da Sony. Pô, quando meu Play 3 morreu a primeira vez, eu perdi todos os meus saves. E tinha jogo que eu batalhei, cara. Puta, Resident Evil 4. Eu terminei no hard, desbloqueei tudo. Nem no Play 2 eu tinha conseguido fazer isso, né? Puta, deu uma tristeza. Exceto Burnout, cara. Burnout, na hora que eu liguei a primeira vez, deu a tela com tudo pra fazer de novo. Cara, fiquei tão, tão feliz, velho. Puta, um jogo tão foda, tão bom, que eu não tô ligando de fazer ele todo de novo. Já chega, né, galera? 7 horas de gravação. Tá cumprido pra caralho. Tá. Galera, vai partir, parte em dois. Parte em dois, Samé. Parte em dois você, bom. Eu já falei, vamos ganhar um podcast, Inferno. Rebenta. Galera, considerações finais, configurações finais. Digam o que vocês estão esperando da próxima geração que tá iniciando supostamente agora com o Wii. Teoricamente, dia 20. Depois que esse podcast no ar, Wii U, depois que esse podcast tiver entrado no ar, já deve ter informações do novo PlayStation e quem sabe um dia falam do novo Xbox, que vai ter imagem projetada na parede e vai ter que estar conectado 24 horas por dia na internet. Começando por Inferno. O que esperar dos próximos consoles? Ah, cara, eu só espero uma coisa. Assim, hardware, não tem. Pode vir o PS5. O meu computador ainda vai conseguir ser mais potente do que o PS5 e mais barato. Porque você comprar peça e montar a tua máquina uma máquina muito mais potente que qualquer console. Custo-benefício, né? Esses consoles têm 7 anos, cara. Qualquer máquina de Casa Bahia hoje dá pau em Xbox ou PS3. A questão não é no hardware. A questão é software, é jogo. E, cara, é aquilo. Os jogos vão ser cada vez mais exclusivos. Se você... eu quero jogar Beyond Two Souls. Ótimo. Beleza, compra um PS4 ou PS3 porque é exclusivo da Sony. Fudeu. Eu quero jogar... Tô doido pra jogar um Forza. É muito bom, exclusivo da Microsoft. Compra o Xbox. É foda. O problema é esse. Pra quem gosta de jogo, o grande problema é a exclusividade dos jogos. A tendência é essa. Cada vez mais a gente vai ter jogos exclusivos e cada vez menos a gente vai ter jogos abertos a vários dispositivos. Muito bom. Tridoca, você, meu chuchu, o que você espera aí dos consoles vindouros? Cara, na boa, pra mim, videogames, consoles morreram nessa geração, cara. Pelo que as notícias que a gente tá vendo aí de bloquear, atrelar o videogame, o jogo ao console, você não pode mais vender um jogo usado. Emprestar. São os rumores que estão por aí, né? Isso, emprestar, né, Sorg? Então, e você... ouvintes não entenderam. É que eu emprestei jogos pra ele, enfim. Até hoje. Perdeu o Playboy. Respondeu. É bom que você vai ter uma desculpa pra não emprestar agora, Cris. Agora que você tinha que comprar mesmo o videogame, velho. Ô Cris, bom saber, porque esse puto aí me pediu pra emprestar Uncharted pra ele. Ah, é? É. Não vou mais emprestar. É muito putinho esse Cris, cara. O Sorg falou umas três vezes já, cara, quando eu acabar, eu te mando. Mas tipo... ele não acaba nunca, filho da puta, rapaz. Tu me percebeu que você caô dele? Inferno, não vou ver nunca, inferno, perdeu o Playboy. Inferno, ele jogou, os filhos dele jogaram. E o Enzo que nasceu, eu tava esperando ele ter idade pra jogar também. Você não tá entendendo. Alguma defesa, só aí. Depois de 7 anos. Eu mandei só uma coisa, eu mandei esses jogos pra esse viado pela minha irmã, ele demorou quase um mês pra pegar na casa dela, porque ele mora na cidade do lado, acho que é 10 quilômetros. Aí eu mandava assim, filho, me manda o seu endereço que eu vou colocar no saco do plástico bolha, tudo bonitinho, vou te mandar. Não, pode acabar de jogar, é o Ivomar que tá me enchendo o saco. Ah, enfiando o cu, Cris. Escuta, aí eu fiz um post. Ivomar é o jogo. Aí eu faço um post do God of War recente, ô Cris, você me empresta, filho da puta. O Ivomar enche o saco do Creed e o Creed esvazia o saco do Ivomar. Meu Deus do céu! Puta que pariu! Caralho! Eu vou pegar jogo emprestado com o Léo agora. Mas eu devolvo, Léo, eu devolvo. Meu jogo. Em vez de pegar jogo emprestado, faz a configuração final, vai. Cara, eu tenho esse lance, né? Há muito tempo atrás, todo mundo tá falando do PlayStation 4 e tal. E eu queria que fosse aquele controle de acrílico transparente, sabe, cara? Em forma de bumerangue? Não. Aquele branco de acrílico. Não é aquele em forma de bumerangue. É aquele de acrílico, que tem as imagens. Joga PS4 lá, primeiro vai aparecer. Que é uma bola com uma parte de acrílico lá. Eu queria que fosse aquele, cara. Eu achei bonito pra caramba, assim. Aquele ali é só um chamariz, cara. Não vai ser... Não vai ser, mas é bonito, cara, é muito bonito. E, cara, eu não sei se eu acho que eu até concordo com o Creed quando ele fala que os videogames morreram, assim. Morrer não morre, cara, porque vai ter isso pro resto da vida. Console, né? Eu acho que não vai morrer, cara. Vai ter isso pro resto da vida agora. Mas a forma como você vai jogar vai ser diferente, entendeu? Mas eu também não gosto desse lance de você não poder emprestar jogos, não poder vender os seus jogos, saca, cara? Porque já custa o olho da cara. Se você não puder emprestar ou vender, fica difícil, cara. É uma barraquezinha, caralho, porra. Eu faço o que eu quiser com ele, vai se fuder. Cris, se você for ler qualquer termo, se você for ler qualquer termo de utilização de qualquer software, isso vale pra jogos. Ele diz que você, quando você compra o jogo, na verdade você não adquiriu o jogo não é seu. Você adquiriu o jogo de usá-lo em determinadas condições. É como se fosse um comodato. É, que seriam dentro da tua casa. Então, na verdade, você não tem o direito de vender o jogo. Pra falar a verdade, isso é chamado de concessão. Exato. Então, pra falar a verdade, isso aí é uma putaria. O que eles estão fazendo é procurar uma forma de forçar isso. Mas isso é discussão para outro podcast. Agora eu quero que o Sorg faça a sua configuração final. Eu já tô enrolando a língua, cara, de tão sono que eu tô. Vai, Sorg. Eu concordo com o Chris, cara. Eu acho que a geração dos consoles, pra mim, parou agora. Essa nova, cheia de mimimi, bibibi, não pode, não isso, aquilo, sabe? Eu acho que o Maquice, foda-se o que o Léo falou, que é a concessão que tinha no cu. Tô com sono também. E, cara, eu tô muito felizão com o meu PS3. Vai sair o 4 e eu vou continuar com o meu 3 ainda por um bom tempo. Tem muito jogo novo. Muito exclusivo, né, Sorg? Tem muito exclusivo, tem muita coisa ainda que não vai dar tempo de eu jogar nunca na vida. Tem muita coisa pra comprar na PS Plus, muito barato, sabe? Então eu tô com muito jogo aqui também. Eu nem tenho tempo de jogar. Então, cara, esse videogame aqui vai durar muito tempo aqui em casa ainda. Ô, Sorg, você acha que o PS3 vai virar vai ser igual o PS2, que vendeu milhões e milhões de cópias, cara? Cara, eu não sei, assim, porque o que ajudou um pouco na venda do PS2, além da popularização, da piratização dos jogos, etc., foi que o preço absurdo, pelo menos aqui no Brasil, quando saiu o 3, né? Na época eu vi por 7 mil reais pra vender. Agora, por aí, se, né, Ana? É, se o 4 aparecer aqui no Brasil nessas mesmas condições, cara, o 3 vai popularizar mais ainda, a galera vai comprar mais ainda o 3, porque é um ótimo videogame da nova geração, com ótimos gráficos, com ótimos jogos, e, cara, vai popularizar. Se vier o 4 cheio de trava, cheio de proibição e com preço abusivo, igual veio o 3, cara, a tendência é o 3 ficar mais popular ainda. É, considerando que o PlayStation 2 deixou de ser fabricado agora quase com no lançamento do PlayStation 4, cara, eu acho que o PlayStation 3 tem muito chão ainda, tem muito o que queimar ainda. Concordo. Mas agora eu quero que o Moi faça a sua configuração. Ah, cara, sei lá, acho que essa geração nova aí... Eu tinha falado que não, que continuo não dando nada pelo Wii U, mas eu acho que, olhando agora com mais calma, cara, acho que os gráficos, o hardware do videogame tá maneiro, assim. É que você não jogou o Zombie U ainda, cara. Não, pois é, eu vi uns vídeos já do Zombie U e, assim, cara, os gráficos do videogame parecem estar realmente muito bonitos, assim, então, me ter a ideia de que tem um videogame da Nintendo, com todos os jogos exclusivos da Nintendo, mas... com o potencial de rodar outros jogos com os gráficos fodas, né, cara, do nível do Arkham Asylum e afins, assim, cara. Olha, acho que o Wii U, por enquanto, tá sendo uma boa pedida, assim, cara. Tem que esperar, né, ver como é que vai ser o Play 4, o próximo Xbox, mas assim... O apoio, né, Gumo, das third parties também. Oi? O apoio das third parties, cara. O que é isso, Krieg? Tô com sono. São as outras empresas produtoras de jogos que não a própria Nintendo. Ah, valeu, Léo. Tá, muito obrigado, cara. E é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Acho que é isso aí. Boa noite. Agora tá triste, mano. Eu Nuco, dá uma animada aí, vai. Ah, eu acho que essa geração agora vai ter uma mudança muito maior, não só na tecnologia, mas também na interatividade, porque já que as empresas estão tão ferrenhas em bloquear os jogos, deixar, como o Creed falou em Inferno, falou em nichos, tipo, cada um no seu quadrado, então o que vai ser diferencial vão ser as tecnologias mais interativas, como por exemplo o Kinetic, alguns videogames que talvez passem a usar a realidade aumentada. Daqui a uns 10 anos. Pra aqui a 10 anos, mais ou menos. O que vai mudar não é o hardware, não é a empresa. Vai mudar é a maneira como o jogador vai lidar com o videogame. Então é nisso que eles vão ter que apostar. Até porque em termos de qualidade gráfica, a próxima geração não vai vir tão superior. O salto que deu do PS2 para o PS3 foi grande, né? Do Xbox para o Xbox 360 foi grande. Agora o salto dessa geração para a próxima, porra, vai ser... Eles ainda não... Mas são degrauzinho. Eles tudo. Eles ainda não conseguiram explorar toda a potência dos consoles atuais para poderem fazer algo melhor. Então não vai demorar muito tempo. Não só isso, Eunuco. A gente está chegando num ponto em que não tem muito mais. Exato. Pra onde você melhorar? Entendeu? Sabe o que eu acho que eu tô fazendo? Eu acho que as empresas de videogame estão fazendo um caminho reverso da internet. Porque a internet se tornou verdadeiramente um lugar livre. Onde você pode ter tudo mais um pouco, pegar tudo que tiver disponível quase que instantaneamente. E pra eles isso é prejuízo. Então eles estão voltando realmente a essa coisa segmentar de... Eu tenho o Nintendo, tem esse jogo aqui, Super Mario, só roda no meu console. Ah, a Sega tem o Mega Drive, tem o Sonic, só roda no meu console. Tipo, eles estão começando a voltar a colocar esses cercados pra poder captar cada nicho em separado, porque esse negócio de ficar partilhando o comprador não dá certo. Pra eles, não tá dando certo. Muito bom. Super, você tá vendo o desfile ou tá aí? Qual a melhor escola até agora, Super? Unidos do caralho. Deixa ele falar. É que o pai do... Deselegante. Não, cara, eu não espero nada porque eu não jogo videogame. Eu só quero saber. Legal que ele chamou esse cara pra quê? O cara daqui a 3 horas. Esse cara é espião. Eu só quero saber quem é o infeliz que vai dar R$22,90 por uma revista do Rapini Columba. Parabéns, Ana. Ele tem incomodado até agora, né? Cara, R$22,90 por Rapini Columba. Parabéns, não, pra... O pior é R$22,90 no Rapini Columba de um cara que não sabe nem desenhar um pombo. Cara, R$22,90, dependendo de onde você for em São Paulo, dá pra você pagar dois boquetes e ainda comer um churrasco grego. Puta merda. Não, a verdade é o seguinte, eu tava em promoção de motel aqui, não. 6 horas, R$22,90, mano. Peraí, galera. Vamos encerrar isso. Desculpa, fala isso, terminei. Não, a verdade é que eu tava mesmo querendo comprar um videogame, mas depois do que vocês estão falando, eu até que desanimei, Super, compra um Super Nintendo, cara. Vai na Santa Efigênia. Eu compro um Super Nintendo, não. Baixa as ROMs do Super Nintendo pro seu computador. Não, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, cara. Vai na Bida Central. Eu vou até com você. A gente compra as peças, monta o PC do caralho. Você vai jogar tudo quanto é jogo, exceto os exclusivos, claro. E vai se divertir pra caralho. Ainda vai assistir X-Video quando tiver de saco cheio de jogar. Mas isso não sairia, não será de graça, cara. Vai no Brazzers, que tá cheio de senha agora, liberado. Pô, depois me passa essas senhas aí. Tá no grupo do Facebook. Meu amigo me falou. Peraí, porra. Chega. Cala a boca, Cris, porra. Eu acho que tá tudo uma merda mesmo. A próxima geração vai ser uma catástrofe. Foda-se, vou continuar jogando Activision Anthology. Chega, porra, acabou o podcast. Pronto. Até semana que vem. Até a próxima, galera. Tinha laranja, morango e banana. Na mansão, galera, eu acabei de chegar, então bata um papo aí que eu preciso comer alguma coisa, que tá foda. O Léo, tu tá naquela dieta de toxinas aí, né, Léo? Miojo? Não, cara, eu já saí dessa dieta. Na verdade, hoje eu ia fazer costela na panela de pressão temperada com linguiça, mas... Meu Deus. Eu tô mais sofisticado. Tava conseguindo comprar carne agora, hein? É, já é uma evolução, cara, porra. Principalmente linguiça, que ele tanto gosta. Ah, é? Que bom. Tá bom. O Jack Chan morreu? Hã? Eu acho que é mentira, cara. Faz um post, Tadá. Faz um post. Quem morreu? O Jack Chan. Faz um post, Tadá. Sobre o passamento dele. O passamento é bom, hein? Morreu no boate Kiss. Caralho. Mano, caralho. Cara, eu Um processo pra gente. Cara, eu tirava agora da chamada o Creed. Se eu fosse... Ô, bro, por que tu não vai mais pra Santa Maria, cara? Master of the Puppets. É que tá muito quente lá. É pertinho. Cara, tá na minha boca agora. Eu tirava o Creed e o inferno. Eu gravo aqui, se vocês quiserem, cara. Ué, ficaram quietinho? Ele ia lá pular carnaval. Caralho. Mas é difícil pular com a vida marcha fúnebre. Cara, tudo tem... Caralho, inferno. Tudo tem limite, cara. Até escrotidão. Inferno, você vai fazer a gente ficar queimado, cara. Por quê? Eu não chamei ninguém pra ir na boate comigo. É que nem na boate isso. Eu botei no Facebook, né, aguardando ansiosamente um ensaio fotográfico de Nena Gouveia na boate aqui. Que merda. Pô, teve um protesto do Fêmen, né? E o Felipe Gomes do Futuro colocou regra 13 no G1. Cara, só tem mulher feia no Fêmen, cara. Só tem baranga. Puta que pariu. É verdade. As mulheres bonitas estão muito ocupadas transando, cara, pra ficar fazendo esse protesto. Puta merda, corta isso na edição, gente. Não corta, não. Falei, tava engasgado. Daqui a pouco elas vão protestar lá na casa do Mo, velho. Para. Agora que as meninas não vêm gravar com a gente, né? Agora que as meninas não vêm gravar com a gente. Não, esse blog machista. É machista mesmo. Tá bom, vou colocar de outra forma. O inferno falou que elas são feias, não tem como colocar de outra forma. É, cara, tudo peito caído. Porra, a mulher vai fazer um protesto contra os estrangeiros que vêm fazer turismo sexual e botam um protesto em português. Caralho, eles não vão entender. Os peitos de fora. Os peitos de fora. É, eu vou protestar contra o turismo sexual mostrando as tetas. Aí o turista chega assim, ô, big titties, how much? Pelé, Ronaldinho, titas. Titties, how much? Yeah. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast. Ah, peraí, porra, vamos organizar essa merda. Peraí. Qual vai ser o... A boca cheia. Muito bom. Lequina, sai daqui, porra, vai se fuder. Vai ser o quê? Ai, caralho! Começou. Viu? Trata mal a gatinha aí, ela é... Aí, ela vai lá e rouba 2 contos da tua pochete. Filha da puta, ela tá tentando é, internação compulsória. Caralho, Léo, sabe aquela mensagem que eu te mandei lá no teu futuro? O cara usava uma pochete assim, tipo, gigante, cara. Acho que cabia a casa dele dentro da pochete. Aqueles caras que usa gigante na frente, né, cara? Uhum. Que pariu. Até eu acho horrível. Mas, cara, como é que tu usa, Léo? Tu usa puladinha assim? Estilosa? A minha, eu uso ela mais de lado e ela não é gordona, saca? É mais discreta. Porra, vocês não começaram ainda essa merda? É slim, né? Pochete discreta no... Tá a mesma frase, né? Como assim? Tá, vamos gravar. Tá. Não, pera aí. Não, pera aí. Ninguém vai falar mal da minha pochete. É, vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês. Pera aí, porra. Cala a boca, mano. O Léo, Léo. Merda começa. Léo. Sim. E dá uma pincelada aí do futuro dos reservas, entendeu? Claro, afinal de contas a gente tem 7 horas de podcast. Lógico, pode falar. Não, da próxima geração, não tem problema. É só o nosso host aí com mandar geral, pô. Botar ordem na casa. Dele. Cara, eu não boto ordem nem na minha casa, velho. Eu só tenho um gato na minha casa. Ainda tem problema pra lidar com ele. É. Com ela, mais respeito. É, o senhor Lave só um pouquinho imundo antes de falar dela. O pior que essa desgraçada entrou em modo predador, agora vai ser inferno. Vai ficar correndo que nem um... Arlequina, para de devorar o cabo, caralho. Modo predador, cara. O bicho entrou em berserk, né? Mas, ela entrou em berserk. Ai, caralho! Que pariu! Caralho, Léo, tu põe uma coleira pra essa gata, não existe isso não. Coleira, põe uma focinheira nela, cara. Coloca uma prisão nela. É tipo o Hannibal Lecter, né? Dá cara? Um sedativo nessa desgraça aí, velho. Internação compulsória, cara. Arranca as unhas dela com alicate, pô, sei lá. Queima a mão dela, as patinhas. Não, é não. Apaga um cigarro nela, né? Põe ela no micro-ondas. Bom, beleza, vai, vamos lá. Eu tô vendo aqui o Nintendo Switch. Caralho, que. Ficou tranca ela no banheiro, Léo. Caralho. Ficou bolado. Capaz dela sair, cara. Caralho, esse cara. Tô cadeira, velho. Peraí. Esse cara ganhou uma hiena aí pra criar como se fosse. Ah, duvido, Léo. Põe, tira a foto e põe no chat aí, vai. Duvido, cara. Não, sabe. Duvido que ela faz metade das coisas que o Léo faz. Fala que ela faz. Ai, que o Léo ela faz. É o Léo que faz os bagulho e põe culpa na gata. Põe ela pra apresentar o programa. Pera aí, agora eu vou provar, seu filho da puta. Ficou boladinho, rapaz. Ah, lá vem poste de vingança. Ele vai fazer 40,5 motivos porque a Arlequina sacaneia. Eu fiquei bolado. Não, o pior é que agora eu não sei o que eu vou fazer, porque ela descobriu que dá pra fazer isso e fudeu. Ela vai... desmanchar a porra da cadeira. Caraca, tem 8 pessoas no podcast. Isso não vai dar certo. Sério mesmo? Só porque a gente tá aqui desde as 10 horas, agora é 11, a gente não começou a gravar ainda, tu acha que não vai dar certo? Tu acha que não vai dar certo? Pera, eu vou bater palma aqui, pera aí. É, em pé. Em pé, hein? Vou começar essa merda. Chegou a droga no morro. Que é isso, cara? Que era de barulho esse? Tadá. Põe no mudo. Chegou carregamento na tua área aí? Não, cara, não é aqui não. Eu não moro mais no morro. Tombou o caminhão de Quick na frente da casa dele. Eu não moro mais no morro. Evoluí, mano. Cara, vai ter mais enquanto isso na mansão Wayne do que episódio mesmo. É, vamos fazer um. Caralho, eu tenho que aspirar minha casa toda. Fazer um inteiro de mansão Wayne. Cara, ia ser engraçado. É, belo podcast, né? A gente fica 2 horas falando merda. Bota só o Enquanto Isso na Mansão Wayne no começo e solta cru, assim. Cara, era uma boa, cara. Faz isso, cara. Coloca o podcast mesmo, o assunto no final, né? E vai dar pano pra manga nos comentários, hein, pessoal? Vai dar pano pra caralho. Cara, vamos fazer isso, cara. Sério. É sério, cara. Cara, vai ficar muito, muito a nossa cara, meu. Tipo, nego, cara, vai dar muito comentário isso daí. É muito vibrador ele, né, cara? Cara, cara, vamos fazer isso, cara, cara, porra, cara. Não, assim, cara, era um podcast bom mesmo pra entrar na semana de carnaval, né? Não falar de porra nenhuma, foda-se. Ficar 2 horas falando merda. Oh, cara, eu apoio essa merda. Eu já apoiei, já. Meu voto já foi dado. Eu apoio. Pô, seria ótimo. Eu acho que essa porra vai dar certo. A gente deixa de videogames pra semana que vem. Próxima sexta. Quando o Cris não puder participar? É. Não, cara, bota os videogames só assim, os primeiros 5 minutos e depois só a mansão M. A gente desperta, a gente começa, não, porque é o videogame e tal, e sei lá, alguém coloca uma imagem assim, a gente dispersa e foda-se o videogame. Foi o link do urso. Aquele link do urso desperta qualquer... O link do urso e o bom melhor. 5 minutos de episódio, daí dá, quanto isso, na mansão M. Aí, Nós vamos gravar sobre videogame, eu vou ficar batendo papo mais até uma meia-noite e é isso. Falar sobre os carnavais passados. Vamos ficar falando sobre aquela imagem do Life, cara. Não, e do Jack Kirby, né? E do Jack Kirby, por que não? Vamos fazer outro sobre desenho. Tem um cara que postou no grupo do BDE a foto da revista da Rabino Colombo que ele comprou, cara. Eu vi, cara, por que ele comprou aquilo? Vamos falar mal do leitor, Caian, deixa eu colocar o nome desse filho da puta, vamos ver. Amaro Júnior, por que que tu comprou a revista do Rapino e Columba, cara? Por que que tu pagou 22 contos nessa merda, cara? Nossa, sem mãe. Ih! Por quê? Me fala. Tá custando 22 contos? Caralho. Cara. 22,90, pra ser mais preciso. Eu não sei o que é pior, né, cara? Eu preciso de 290 por 6 edições, por um arco de 6. Não, digo mais, por um arco de 6 do Life, cara. Mas não é só isso, cara. Essa a capa, cara. A capa é aquela imagem do Life. Tipo, os desenhos do Life já são ruins, mas essa capa, ela é pior, cara. Saúde. Caralho, todos os dentes do Rapina são incisivos. Essa do Life tá muito boa, cara. Caralho, nossa, maluco. Essa montagem tá de minha mente. Lifefield melhor. Fazer uma imagem aproximando a cara dele, igual que fizeram do Hulk. Fui eu que fiz aquela montagem do Hulk, eu faço dessa aí também. Faz sim, cara. Vou fazer agora, melhor do que ficar espirrando com a filha da puta. Oi, ô Sarg, salva essas imagens pra ter alguma coisa pra se falar no post, pelo menos. Ó, o inferno tá puto, hein? O inferno ficou quieto, vocês viram? Ele não gostou da nossa sugestão de podcast. Vocês vão falar de Life, cara. O MZ acabou de fazer um podcast sobre eles. A gente não vai falar sobre Life. É o que vocês estão falando até agora, cara. Tá bom, do que você quer falar então, inferno? Tá, vamos falar do carnaval. Coisa linda. Vamos falar sobre o fim do mundo, mano. Por que vocês me ofendem gratuitamente? Porque nós gostamos de você. Nossa, por favor, me odeiem. Bem-vindo, senhoras e senhores. Não. Cenouras. Cenouras. Senhoras e cenouras. Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Ao mercado de poder.